Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 24 de novembro de 2024, nós faremos aqui o programa com a nossa querida amiga Gléria de Oliveira, falando sobre dependência química. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos pedindo licença para entrar em seus lares, com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Paulo de Tarso e ao Luz e Vida. Sem esquecer do grande apoio também do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Como o Rui falou, hoje nossa irmã Gléria que está aqui, que ela também é daquelas que inaugurou o programa Vivência Espírita há 20 anos atrás. Embora vocês vão olhar para ela, não pareça, mas ela está aqui já, ó, rodada já há muito tempo no programa também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão aí escutando a gente, né? Voltando aqui, né? Agradeço ao Piero que fez o programa anterior. Sofreu, mas falaram que foi o melhor programa do ano, hein? Então. O programa passado que eu não vi, só porque eu não vim. Foi com a Marina Fé, foi excelente o programa. A Marina muito boa, manda muito bem. E a gente agradece aqui os vivencianos que estão escutando a gente e também as rádios que estão conectadas. Então a gente agradece a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todos os domingos. A gente agradece também as web TVs, né, os canais espírita, você que está os vivencianos escutando a gente, assistindo a gente pelo YouTube, mas a gente agradece também a Web Rádio Semente Amor, que retransmite pelo canal do YouTube dela, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, que manda imagem e vídeo para todos os ouvintes. A gente já deixou aqui a pergunta, a enquete, né? Então a enquete para vocês participarem aqui pelo nosso YouTube e também pelo WhatsApp. Quem não está no WhatsApp, entra aqui na descrição, aqui embaixo, deixa o seu like aqui no YouTube também e pode responder a enquete também pelo WhatsApp ou pelo YouTube. Você considera importante abordar a dependência química em centros espíritas? Então deixa aí a sua opinião, a gente quer saber. No final do programa a gente vai ver o resultado, e também convidamos vocês a participar do sorteio nesse telefone aqui que estão vendo aqui na tela, que é 12-3921-3009. Então, 12-3921-3009. Vamos colocar o Tião para trabalhar. O Tião já está lá fora, lá nos telefones. Então, ligue para a gente e diga: quero participar do sorteio do livro. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Gléria. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 29. Lazer. O lazer é um direito de todos, sem distinção. higienize sua mente, dê paz ao seu coração. Viva bem os bons momentos no lar ou na profissão. Queridos vivencianos, mais uma vez agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui no programa Vivência Espírita, formando esta corrente maravilhosa de aprendizados e de amor que essa espiritualidade nos concede todos os domingos. Nesse momento, nós vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de estar recebendo aqui a nossa querida irmã Gléria de Oliveira, que vem nos falar sobre Cura-te, a dependência química e o espiritismo. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós nesse domingo maravilhoso. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos, Pai. Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Projeto Cura-te e a dependência química. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Gléria de Oliveira, que no dia 12 de novembro de 2003 fundou o grupo Cura-te em São José, que era justamente um trabalho para dependente químico e para que eles pudessem ter guarida nas casas espíritas. A Gléria de Oliveira é psicóloga, especialista em química, em dependência química, coordena o projeto Cura-te do Centro Espírita Divino Mestre. Faz 21 anos que ela faz esse tipo de trabalho. Bom dia, Gléria de Oliveira. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge, Carlinhos, Rodrigo e todos. E todos que estão aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo. E é com muito carinho, com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão da dependência de substâncias psicoativas, né, a dependência química, e falar um pouco do nosso trabalho, da proposta de um trabalho com dependentes químicos dentro de uma casa espírita. Qual a importância disso? O que agrega? O que a doutrina pode colaborar nesse sentido? Estamos juntos aqui nessa manhã. Obrigada a todos que estão aí do outro lado e obrigada a vocês, né, aqui pelo convite mais uma vez. Então, no dia 12 de novembro, completou 21 anos. 21 anos, Rui. E o que levou você, o pessoal lá do Divino Mestre? Eu lembro que o Alexandre Kardec, de Jacareí, que ele tem um trabalho, ainda continua o trabalho dele lá em Jacareí? É assim, o trabalho em Jacareí continua, né? Esse trabalho, o projeto Cura-te, no molde que temos aqui em São José dos Campos, ele já existe há 26 anos, vai fazer em agosto do próximo ano, lá em Jacareí, no Centro Espírita Paulo Ortiz. Foi um trabalho que foi idealizado pelo Alexandre Kardec Romero e sua esposa, Silvana Romero, na época, né? E foi baseado numa proposta da FEB, não sei se vocês lembram, que a FEB lançou uma campanha de valorização à vida, que era o uso de drogas, o aborto, eutanásia, e eu não lembro, eram cinco, não lembro agora exatamente os outros dois. Suicídio. E aí o Alexandre, vendo nessa proposta, né, e a USE aqui no estado de São Paulo também abraçou esse projeto, essa proposta, e lá em São Bernardo também eles começaram um trabalho similar, né, com dependentes químicos nas instituições espíritas e algumas instituições, e o Alexandre, né, também viu que poderia, né, que tinha esse público. Ele trabalhava com os jovens, né, do Paulo Ortiz, e ele viu que tinha essa questão ali e precisava falar disso. É um tema que precisa, assim, ser falado nas casas espíritas, né? Porque, assim, a dependência química, se a gente for definir uma definição possível, assim, é uma doença progressiva, crônica, que afeta as áreas biopsico-socio-espiritual. É uma doença da alma. É uma doença do espírito, né? Que para desenvolvê-la precisa ali ter a vulnerabilidade, a predisposição genética, junto com a matriz perispiritual, o que trazemos na nossa matriz perispiritual. E o meio ambiente, claro, porque é social, é biopsico-socio-espiritual, né? Então, assim, e o Alexandre começou esse projeto lá em Jacareí, e ele, depois de 5 anos que já estava lá, né, estabilizado o trabalho, ele viu a necessidade de ampliar, né, e veio direto a mim e falou: olha, Gléria, a gente está com essa proposta, gostaríamos que você abraçasse. Eu resisti um pouco, mas depois eu vi que precisava, né, abraçar essa proposta do Alexandre, até porque ele não desistiu, ele era persistente, né? E aí nós começamos dentro do Centro Espírita Divino Mestre, né, levamos a pauta para a reunião do conselho e assim foi aprovado, e nós começamos a montar essa equipe, né, porque precisa de uma equipe para fazer um trabalho assim, né, um trabalho bem individualizado, tudo, né, as pessoas às vezes ficam com receio, com medo, mas não é assim, gente, é um trabalho como o outro na casa espírita, e a doutrina pode muito contribuir. Ah, Gléria, vocês encontraram alguma resistência por alguns espíritas de falar desse assunto no Centro Espírita? Rui, na época, assim, porque é cultural, né? Nós somos cheios de preconceitos e que às vezes vão de uma forma estrutural. Sim. Né? E assim, eu lembro que eu escutei de pessoas dentro do Divino Mestre, assim, que eu até imaginei que eu não ia escutar. Tipo assim, fala nesse estilo assim. Mas essas pessoas vão entrar aqui? Aí eu só perguntei assim: olha, essas pessoas são pessoas que Jesus acolhe. O que Jesus faria? E ele está aqui conosco. Né? Então, assim, aí pessoas. Aí foram acostumando, a gente foi vendo o que é, porque era muito estigmatizado. Né? A dependência química, o uso de substância, era muito atribuído a pessoas de má índole, de mau caráter. Né? E não é isso. De pais que não sabem. De pais que não educaram direito. E não tem, ninguém tem culpa nessa questão. Né? Não é bem assim. É, né, muito mais abrangente. É. Né? Então, assim, todos nós estamos num planeta de expiações e provas. Né? É uma doença das emoções também. Quem aqui é emocionalmente equilibradinho, está 100% equilibrado? Sim. Isso não existe no nosso planeta. Então, todos nós temos uma certa vulnerabilidade. Agora, se existe, né, as características específicas para desenvolver uma dependência química, aí é outra coisa, né? Porque tem alguns critérios. É, porque a gente vê que não é todo mundo que entra na dependência química. Isso, isso. É porque eu vejo que o meu filho faleceu, ele tinha problemas de dependência química, depois se curou e morava com a gente. Quer dizer, então a gente ficava até preocupado, aonde foi que eu errei que ele foi procurar a dependência química? Em compensação, meu filho mais velho, ele viajava com a América Latina toda aí, no meio da Bolívia, no Paraguai, e nunca fumou um cigarro. Sim, tem a questão da vulnerabilidade, então aí que entra a parte espiritual também, né? Porque às vezes, filhos dos mesmos pais, né, a genética está ali, até pode ter na genética, mas será que tem na matriz perispiritual? Será que eu trago isso no meu perispírito? Está em consonância com isso? Então vai muito mais além, é muito mais além. Né? Então, porque o grande problema que acontece com os pais é eles se acharem culpados, né? Sim. Eu acho que assim, gente, essa palavra culpa, ela deve ser trocada por outra, que é responsabilidade. Ontem eu estava falando, né, eu estava fazendo esse tema para os jovens da mocidade lá no Divino Mestre. Né? Então, eu até falava com eles, assim, veio uma pergunta do garoto me perguntar: fala para mim, assim, o que a gente faz quando os amigos da gente começam a usar mais comum a bebida, né? Que costuma ser a porta de entrada. São as lícitas, né? Que são as mais usadas, inclusive. São as substâncias lícitas que são as mais usadas. E quando a turminha de amigos começa a beber, o que, que eu devo fazer? Né? Aí compete aos pais também saberem onde os filhos estão, o que, que os filhos estão fazendo. Isso é responsabilidade. Né? Isso é educação. Né? O meu filho com 15 anos, fui a dormir na casa de um colega um dia, eu falei, pega o telefone da mãe e peça o telefone do seu colega, da mãe do seu colega, traga que eu vou ligar para ela. Mas você vai fazer isso? Vou, filho, eu vou fazer, eu sou responsável por você. Eu preciso saber, vocês vão passar, vai uma turma de colegas. Eu fazer lá a noite do pijama, sei lá, né? Isso faz muito tempo já, que hoje ele está com mais de 40 anos. E eu preciso saber quem vai estar lá, como é que é isso, né? Essa mãe precisa saber que tem outra mãe do lado de cá se ocupando. Então, assim, isso é responsabilidade. A gente precisa saber, sim, né? Os pais precisam saber com onde estão os filhos, né? Levar para a evangelização infantil, se é espírita, se não é, se tem a sua doutrina, levar para, né? Porque o fator espiritual, ele é diferente de religião, né? Mas se a religião está junto, uma das formas de desenvolver a espiritualidade é num templo religioso. É uma das formas, não é a única, né? Porque a pessoa pode ser espiritualizada sem ter religião. Então, assim, leve, ofereça. Se você frequenta o seu templo, a sua igreja, né, o seu local, o seu centro espírita, seja lá como for, que abordagem for, é importante educar os pequeninos também conforme o seu exemplo, conforme aquilo que você acredita, que você sabe que funciona para você. Então, isso é importante, é responsabilidade na educação. A gente vê que essas pessoas, esses jovens, eles têm mania de falar, não, eu bebo a hora que eu quero, a hora que eu quero parar eu paro, eu uso droga, uma hora que eu quero parar eu paro. Isso daí é uma certa orgulho, vaidade, que leva mesmo a pessoa para o buraco, né? É desconhecimento, né, Rui? Porque, assim, enquanto a pessoa está usando, ela não desenvolve uma dependência, né? Até ela pode... Tem diferença de usar e ser dependente? Sim, é uma doença progressiva. A pessoa não começa dependente. Ninguém começa bebendo 10 garrafas de cerveja ou uma garrafa de um destilado, né, numa manhã, por exemplo, assim. Se fizer isso, ela pode ir para pronto-socorro, porque vai dar, como diz, vai dar PT, né? vai dar ruim. E, então, assim, ela é progressiva. Então, tem as fases, né? Tem o uso experimental, aí depois já vem, né, aquele uso que vai passando habitual, nocivo, né? O uso nocivo, que é um uso, a pessoa, às vezes, ela usa muito raramente, mas quando usa uma quantidade muito grande. No caso da bebida, a gente fala do binge drink, né, que ela bebe muito em pouco espaço de tempo. Essa pessoa vai ter problemas sérios, né? Ela pode vomitar, né, pode ter um apagão, pode bater um carro. Então, isso a gente chama, quando a pessoa bebe de vez em quando, mas em grande quantidade, E tem problemas assim, a gente já chama isso de uso nocivo ou uso de abuso, que já é um pé para a dependência. Então, temos critérios, né, clinicamente falando, para fechar um diagnóstico, olha, essa pessoa está dependente. Eu acho importante ressaltar que não existe uso de substância psicoativa seguro, né? Qualquer quantidade tem risco, sim. Tem risco, né? A psicoativa, o cigarro é um deles? O cigarro é um deles. Psicoativo é toda substância que altera o sistema nervoso central, né? E tá aqui, muita gente costuma falar álcool e drogas, como se álcool não fosse não droga. Fosse, né? Se for falar, fala, é álcool e outras drogas, né? E outras drogas, boto outras aí. Porque o álcool, ele é a substância psicoativa, né? Que ela é depressora do sistema nervoso central, né, em pouca quantidade, até dá uma estimulada, a pessoa fica alegrinha, mas depois deprime. Tanto é que, normalmente, os dependentes de álcool desenvolvem o transtorno depressivo, né, como uma doença, como um transtorno mesmo. Né, e aí a nicotina é um estimulante do sistema nervoso central, estimula, causa dependência, sim, né, e por aí vai. Né, as outras substâncias, as que não são lícitas também. Glória, nós conseguimos uma vitória aqui no Brasil que foi contra o cigarro, né? No sentido de propaganda, tudo isso. Proibir a propaganda, você não pode fumar dentro dos ambientes fechados. Sim. Né? Isso foi uma vitória. Você lembra? A gente entrava no ônibus, tinha cinzeiro. Sim. Né? O carro da gente tinha o cinzeiro. Jorge, a gente entrava no consultório de um pediatra, ele estava fumando. Eu peguei isso com meus filhos. Né? Então, o que que acontece? Isso, para mim, é uma vitória. Nós demos um exemplo de civilização dentro da humanidade. Com certeza. Fazer isso. Né? Agora, o que a gente vê da bebida... Parece que o pessoal fecha os olhos, né? Fecha os olhos e faz de conta que não existe. Faz de conta que aquilo é a coisa mais normal do mundo, né? Então você tá dentro, você na cidade, você vê os bares tudo cheio, tomando conta da rua, todo mundo no meio da rua, né? Confusão toda hora e parece que é a coisa mais normal do mundo. Quer dizer, dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos espirituais, a gente sabe as consequências que acontece. Mas você vê alguma luz no fim do túnel em relação a isso? Por exemplo, com cigarro nós conseguimos, que parecia ser impossível também, mas com a bebida. Será que o jogador de futebol vai parar de ficar gritando lá o nome da cerveja na hora que ele está marcando gol? Será que a gente vai parar de ver na hora que está todo mundo vendo a televisão, ver lá a propaganda, lá, número 1, número 2, número 3, número 10? Você levantou a bola e eu vou chutar. Olha, nós profissionais da área de saúde que trabalhamos com dependência química, né, eu faço parte da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, estamos muito preocupados. E uma preocupação, sabe com o quê? Com os BETs. Estão chegando nos nossos consultórios muita gente com dependência em jogos. Não, também. Eu já recebi. Já, e, assim, já recebi, você falou, né? Espírito. Assim, é muito complicado, né? Eu vejo, sim, porque eu sou otimista. Não para já. Né? Porque, assim, ao invés dos governos investirem, né, em tirar propaganda de álcool, está colocando outras viciações. Não é química, mas está muito sério. Disseram que é o pior, né, de todos. Eu fui num congresso agora, um congresso internacional, o FreeMind, em Serra Negra. Vocês têm noção, tinham acho que 5 ou 6 entre workshop e mesas sobre os jogos eletrônicos, sobre as bets. Hoje as pessoas, os profissionais estão especializando na área. E sobre vape. O cigarro eletrônico, que está matando principalmente jovens. E fizeram, né, uma propaganda como se não fosse nada, né? Não. Quando ele saiu. Exatamente. Então, assim, está agregando. Então, assim, o que que a gente entende? Né? É preciso esclarecer o espírito. E nós, na Casa Espírita, temos isso nas nossas mãos. É preciso orientar, fazer psicoeducação. Porque a droga não vai acabar. Né? As ofertas estão aí, cada dia estão sendo criadas, né? Até porque, assim, é um planeta de expiação e prova. Vai lá e passa pela sua prova, faça a sua expiação. Mas como que a gente vai passar por isso? Galera, né? O negócio de jogo é os jogadores melhores que existem que estão lá anunciando, né? Exatamente. Só chamando toda hora. Virou uma febre na televisão. Eu fiquei tão triste. Fiquei triste mesmo. Me entristece. Gente, de verdade, quando eu vi a nossa medalhista de ouro do judô com o marido fazendo propaganda do Bet, eu falei, meu Deus, pra quê? Pra quê? Né? Então, assim, não, o pessoal não tem noção. E a Ambev finge que está cuidada, que está fazendo trabalho social. E muita gente acredita. né, que a Ambev está investindo lá na instituição social, etc. Ela está passando um paninho, ela está se fingindo de boazinha. É a história do bandido que protege a população. Né? Exato. Então, assim, olha, eu sou otimista, mas acho que não é para já, não. Não é para já. O cigarro foi uma vitória, assim, e aqui no Brasil, né, começou muito sutilmente, mas foi abraçado. E o mais engraçado, que não tem graça nenhuma, o mais interessante, que, assim, a única droga que você precisa justificar por que não usa, qual que é? Respondem para mim. Aqui não precisa. É o álcool. É o álcool. Uhum. É o álcool, gente. É. Se a pessoa fala assim, chega assim numa roda de amigo e fala: não, eu parei de fumar. Vão dizer assim: nossa, que legal, o seu pulmão vai agradecer. Uhum. É. E o álcool, nossa, mas para quê? Isso nem um pouquinho. Todo mundo incentiva. O seu cérebro vai agradecer. Porque o álcool afeta primeiro o sistema nervoso central, geralmente são os melhores amigos. Exato. Ou seja, não é por mal, né? É por uma questão social. Exato, você tirou daqui. Porque existe a crença que o social está ligado. Mentira, não é verdade. Não é verdade. Uma das coisas que eu fico triste quando eu vou no supermercado, eu vejo aquele pessoal com o carrinho cheio de latinha de cerveja para passar o final de semana. E só que na segunda-feira tem um monte de gente que arruma atestado médico dizendo que ficou doente. Às vezes tem a mulher que é codependente que corrobora para dizer a mentira, dizendo que está doente. Perfeito. É assim que funciona. Então, assim, o álcool é muito aceito, né? Muito aceito. Você vê álcool, festa de criança, de um aninho, de dois aninhos de criança, regando álcool. O que esse álcool está fazendo ali, gente? Não é festa para criança? Então, assim. E a gente que é cristão e espírita, com as bebidas tudo lá na estante para dar para o povo em casa, né? Também. Eu não ponho mais. Já foi. Não, tô falando. Galera, e esse tema do cigarro, por exemplo, eu vou fazer uma provocação, né? Como é que fica a questão da liberdade? Muita gente fala isso, né? Por exemplo, tem gente que critica, agora trazendo o outro lado, dizendo que critica porque agora não tem liberdade de fazer, agora tá bloqueando, ou seja, tá restringindo a liberdade das pessoas. Né? Apesar que eu vejo, né, quando limitaram o cigarro, você tem ambientes públicos, restaurantes e tudo mais, para mim que não fumo, é a melhor coisa que aconteceu. Dentro do avião, né? dentro do avião. Mas, olha o absurdo, desculpe interromper você, olha o absurdo, você entrar no avião dentro do avião tem a ala dos fumantes e dos não fumantes, como quem você tivesse ali, você não, só porque você está na ala dos fumantes, dos não fumantes, você estava protegido. Todo mundo fumando dentro do avião. Ou seja, como que fica esse tema da liberdade na sua percepção? E a liberdade de quem não quer usar? Pronto, eu acho que mata aí, Rodrigo, mas a gente pode falar um pouquinho mais, né? Então, assim, ela tem liberdade, não está sendo cerceada a liberdade, você pode continuar fumando, mas só que você atravessa a rua, né? Igual lá no Divino Mestre, né? O pessoal, vai muito o pessoal de NA, tudo isso, né? E às vezes nas irmandades eles fumam ali no pátio mesmo, de fora ali, né? Eles também já estão revendo isso. Um tempo atrás, eu lembro que quando eu comecei o curso, que eu tenho muito acesso a eles, a gente tem uma parceria. E ainda vão muito dar bacana. Ainda vão dar passe depois? Não, ela está falando dos assistidos. Então, assim, eles no começo eles achavam ruim. Falaram: olha, você quer fumar? Fuma lá no, depois do portão. De preferência, se você puder atravessar a rua, melhor ainda. Né? Porque não faz nenhum sentido. A gente está trabalhando, né? A gente tem um trabalho sobre dependência química e está ali, né, a pessoa fumando ali. É uma dependência química, sim. Tanto é que nós tínhamos no Curat o grupo dos tabagistas, né, também. Porque a gente tem o grupo com os dependentes, tinha, porque o tabaco ele é um pouco diferente, a forma de tratar, né? Ele envolve muito de comportamento. Né? Então, é um hábito, né? É um comportamento. Questão de hábito. É, também, além, né? da dependência química, né? Mesmo, né? Do cérebro em nível de sistema nervoso central, tem o hábito mesmo, aquele associado a muitas coisas. Assim. Mas hábito é fácil, né, Clara? Eu considero o hábito muito fácil. É o comportamento. Desculpa, não é nem hábito. É o comportamento que precisa ser mudado. E a terapia cognitiva comportamental é muito eficaz para isso. Eu acho assim, que o hábito em 2 dias você acaba com ele. Aquela pessoa que ela tem que entrar no carro e fumar. Ela tem que entrar no carro e acender o cigarro. Então, se ela passar 2 dias sem fazer isso, ela esquece. Agora, o vício é que não dá para esquecer. O vício é quem fumou, quem bebeu, é viciado a vida toda, né? Sim, tem gente que já diz que é 21 dias. Não, a gente é 21 anos, né? Tinha comentado, fez 21 anos agora. Cura de Betim. Então a gente já cristalizou o hábito, né, Rodrigo? Especialistas dizem que leva 21 dias para mudar um hábito também, né? Então, tão simples. Olha só a sutileza das coisas, né? A gente tá falando de jogos. Eu tenho certeza que a gente tá falando de jogos aqui, tá cheio de gente nos vendo, que nem percebeu isso. Porque eles são muito sutis. Eles não falam que é jogo, você já percebeu? Eles não ficam falando que é jogo. Joga aqui, faça assim, desse jeito, faça aquilo. Eles não aparece um cara, gente, jogando lá bonitinho. Aparece o cara só ganhando, né? Aparece lá ganhando, jogando o celular pra cima. Eu tenho um paciente que ele é dependente químico, mas também é dependente de jogos. Esses dias, ele estava em abstinência da droga de preferência dele já há uns dias. Né? Mas ele recebeu um dinheiro de a venda de um apartamento, numa tarde para noite ele gastou 80 mil reais. O que aconteceu com ele? Ele recaiu na substância de preferência, que no caso era a cocaína. Então, assim. Nesse aspecto, por exemplo, vamos lá, voltar para o tema do hábito. É, não é só hábito que você tem a questão do cérebro também, né? Que é a questão química, né? Sim. E você tem a questão espiritual. Então você tem 3 desafios, né? Você tem um desafio para superar espiritualmente, tem um desafio para desafiar quimicamente do cérebro. Sim, né? Sim. E o desafio do hábito, que aí é psico, que é o psicológico. Que eu acho que também tem a ver com o espiritual, né? Que entra no comportamento, né? Que tá no resumindo, né? Deve ter outras camadas aí, né? Sim. A doença, ela é, né, um transtorno, né, que afeta as áreas bio, psico, social e espiritual. São as outras camadas, né? Então, assim, precisa de isso. Quando a gente vai, recebe um paciente, e mesmo lá no Curut, né, a gente orienta o pessoal a pleitear, né, todas essas áreas, né? Porque, assim, o psicológico, vai fazer uma psicoterapia. Se já tem comorbidades associadas a essa dependência de substância, né, outras doenças, outros transtornos, e é muito comum ter, né, a pessoa desenvolver, né, procurar o psiquiatra, tomar sua medicação. Aí tem gente que tem resistência, mas eu vou usar droga? Eu falei, olha, peraí, é uma droga que você vai usar com um objetivo específico de te ajudar nesse sentido, que talvez nem precise de você usar. Se tem um transtorno instalado, precisa de usar na encarnação inteira. Se não, se é uma questão de ansiedade, de síndrome de abstinência, porque tirou a droga, a substância, é temporário. Então, assim, o social, ele precisa ser pleiteado também. Somos seres sociáveis, a gente depende um do outro para melhorar, né? E o espiritual, o lado espiritual, ele é o maior fator de proteção para uso da prevenção e no tratamento de substância. Pesquisa do CEBRID, né? E por quê? Porque é o que dá sentido para a nossa vida, gente, é o espiritual. É o que dá a sensação de pertencimento, do eu sou. Eu pertenço, eu estou aqui. Então, sem isso, fica muito difícil. Eu lembrei, quando você falou do Bill, eu lembrei da... Por que que eu falei isso? Porque eu lembrei do caso de um rapaz, não lembrei o nome dele, estava até pesquisando aqui, eu vou ver e coloco para vocês aqui no YouTube. Mas ele recebeu aconteceu um acidente, aí entrou uma trave no cérebro dele, saiu de um lado, entrou de um lado, saiu do outro, mas não pegou nenhuma parte, porque pegou a parte justamente do córtex, saiu e ele continuou vivo por um tempo com aquela trave lá dentro. Acho que eu lembro disso. Se fizesse uma cirurgia, seria difícil de retirar. Mas depois ele, como pegou essa parte de córtex, né, que é onde está nossos freios, principalmente, uhum. Ele começou a enlouquecer, ele começou como é que fala a palavra certa? Mas se aproveitar sexualmente, não. Começou a não ter mais esse freio não sexual. Não tinha freio, filtro. Filtro, mas começou a dar em cima da própria filha, da própria Sim. esposa, da própria filha e tudo mais. Tiveram que se afastar e ele não tinha mais alguns freios, né? Uhum. E são esses mesmos freios, por exemplo, que é uma coisa que ele não tinha nessa personalidade da vida dele. Depois que aconteceu o acidente, depois que afetou o cérebro dele, uhum. ele começou a perder esses freios. Sim. Então, e são esses freios que evita a gente com os nossos vícios, né? Que a gente aprende, por exemplo, na escola de aprendizes ou outras escolas aí de estudo sistemático, a gente aprende a reduzir os nossos vícios, a gente aprende a criar esses freios, né? Que são também questões biológicas também, né? Sim. Não só espirituais. Sim, o vício está lá no espírito, mas o corpo consegue frear o cérebro, ou aprender a frear, né? É a caixa de ressonância aí do espírito. Mas nesse caso, né? É porque existe no nosso cérebro o sistema de recompensa, que é onde a gente que está o prazer em tudo que a gente faz. Né? Ali libera a dopamina, que é uma substância do prazer, que é o neurotransmissor que a gente tem prazer. Quando é o uso de uma substância psicoativa, no caso da cocaína, tem literatura fala que assim, são milhões de vezes a mais que é de dopamina que é liberada ali, que quando você come uma coisa gostosa, que você tem prazer, ou que você dá um abraço numa pessoa querida. Então, é muito grande essa quantidade. Né? Então, isso é cérebro, é assim que desenvolve a dependência. E por que, que essa alteração é no nível também desses filtros? Né? Porque afeta justamente o córtex pré-frontal, toda a substância. Então, assim, o órgão que é afetado primeiro é o cérebro, com o uso de qualquer substância psicoativa. Qualquer droga, vamos dizer assim. Ou seja, aí perde o freio, aí entra o álcool. Total, né? Porque que a pessoa fica alegrinha, isso, né? Falta com respeito, bota a mão onde não deve botar, né? A pessoa que quando tá. Vamos pegar o álcool, porque é o mais comum pra gente exemplificar, né? Então, assim, a pessoa bebe, já fica alegrinha ali, ela continua bebendo, logo ela tá subindo em cima da mesa, faz um striptease. No outro dia, não lembra. Tem um apagão. Né? Então, assim. Cadê? Né? O cérebro está totalmente afetado, alterou totalmente, né? O discernimento, a crítica está totalmente alterada. Isso que acontece. Né? E aí fala assim, ah, mas estava sob efeito igual aqueles rapazes, né, que violentaram a moça. Ah, mas estava sob efeito de droga. Não é responsável. É responsável, sim, ele escolheu usar. Não existe isso. Uhum. Né? Mesma coisa. A pessoa está obsediada, tá, não tem responsabilidade do que fez. Tem sim. O obsessor não chegou ali, não foi porque ele é atrevido e chegou ali, é porque ele achou um receptor. Uhum. Né? Então, nós somos responsáveis pela nossa tela mental, pelo aquilo que a gente cativa, né, cultiva em nós, pelos nossos pensamentos, pela sintonia. E pelas consequências das nossas decisões. Exatamente, né? Exatamente. Então, é responsável sim. Ah, estava alcoolizado, não, né? É muita desculpa, né? É. Vamos lá. Quem está ligadinho com a gente aqui? A Marta Gonçalves está dando um bom dia. A dona Marli Alexandrino está fazendo uma pergunta. Carlinho faz a pergunta daqui a pouco. O senhor Rodolfo Alexandrino também dando um bom dia aqui para todos vivenciando paz e alegria. Ah, o Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte. Nosso amigo Zazu mandando um abraço. Ótimo domingo. A Valéria do Rio de Janeiro também. Nossa irmã Valéria dando um bom dia. Pessoal do Recanto da Prece, bom dia a todos os amigos e amigas nesse momento de aprendizagem. A Irene Maria do Nascimento, bom dia a todos, que tenhamos um bom programa. O Irami Marques, lá de Salvador, lá na Bahia, desejando a todos um excelente programa, um domingo abençoado. A Yolanda Gazon, nossa irmã Yolanda, lá de Perópolis, em Uberaba, mandando um abraço também. O João Paulo Gonçalves. Minha terrinha. Você é de Uberaba? Eu sou. Oh, legal. A Yolanda, Perópolis é distrito, né? Sim, é um distrito. Distrito. É um subdistrito. Eu sei, ela falou. O pessoal fala que só mora dinossauro lá, não sei só porquê. Dinossauro. Tem dinossauro. Tinha o Langerton, que desencarnou também lá. Dinossauro da doutrina. A Yolanda tá morando lá. Você conhece a Yolanda? Gazon? Uhum. Ela é antigona aqui nossa, né? Ela tá morando lá em Perópolis. Uhum. É, ela tem casa em Uberaba, mas também mora em Perópolis. Eu vou em Uberaba semana que vem, ver meus irmãos. Uhum. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, também dando um bom dia. Sueli Castelo Branco, também um bom dia. A Neide Cristina também. O Carlinhos da Camel, não é muito importante, não vou falar nada dele. O João Ramalho, tá dando um bom dia a todos. O Aécio, lá de Sete Lagoas, nosso amigo Aécio, um grande abraço, tá dando um bom dia. A Miriam Yui, bom dia, amigos vivenciano, um abençoado domingo. A Fernanda Cassal, lá de Jacareí, casa da Marcela, nossa irmã Fernanda, dando um bom dia, queridos amigos. É, a Catarina Souza, dando um bom dia. A Beatriz Porto, nossa amiga Bia, também, dando um bom dia a todos, paz e luz. O Henrique Elisei, bom dia, meus amigos e irmãos vivencianos. Muito obrigado, um ótimo domingo. É, o Edson Andrade, bom dia a todos os amigos vivencianos. A Cleide Bessa, dando um bom dia. Vera Lúcia Batalha, nossa irmã Vera, também, bom dia vivenciano. Joélia Vasconcelos, bom dia. Rosana Yamamura também. A Rosana Yamamura, esse projeto é muito importante para dar direção aos adictos e familiares. Maravilhoso. Parabéns ao Curat e a todos os voluntários que fazem parte dele. A Célia Bila, bom dia aos vivencianos, tema atual e importantíssimo para a nossa sociedade. A Keila Freire, lá do Semajode, bom dia também. Um domingo abençoado. Antônia Varoto, nossa irmã Antônia também, dando paz e luz aqui. O Oswaldo Barbosa, da Framan, um bom dia, família vivenciana. É tema a ser explorado em todos os ambientes sempre. Grato por mais um abençoado programa. Antônio Varoto, parabéns ao Curat e à equipe. A Rosângela Costa, bom dia, amigos, ótimo domingo. A Irene Maria do Nascimento está fazendo uma pergunta também. Carlinhos, anota aí. O João Paulo Gonçalves, é mais fácil educar uma criança hoje do que corrigir um adulto amanhã. Concordo. É o Tiago Borges, bom dia, vivenciando. Tiago está onde mesmo, Rodrigo? Tiago está em Vitória da Conquista. Legal. É, um abraço. É, Antônio Varoto. Ah, Bahia. Quanto mais se conversar a respeito do uso de drogas, mais esclarecimentos todos terão. Mais jovens serão incentivados dentro do lar, ainda quando crianças. Daniel de Melo, bom dia aos amigos vivencianos. A Ronália, lá de Remanso, lá da Bahia, nossa irmãzinha Ronália. Bom dia, família vivenciana, paz e alegria nos corações. Todos os meus irmãos, meu irmão Jorge Reis, abraço aos irmãos do Semente de Luz, que é o centro lá. É, Daniel de Melo, pergunta também. A Irene também, no CAPS usam essas expressões, álcool e drogas. Irene, mas álcool leva a outras drogas. O álcool é a droga porta mesmo, né, Irene? Sim, ela é. É. A Irene também está dizendo aqui dos artistas que fazem propaganda de jogos, né? É, como você a Silvia já, Cláudia, né? Eloy, esclarecimento é libertador. A Maura Russo dando um bom dia. A Irene Maria do Nascimento já falou. Fica aqui, pega mal com as bitas de cigarro na rua. É, tem o birra. Uhum, E o José Carlos Oliveira aqui, mandando bom dia, meus amigos vencianos. Deus abençoe mais esse programa. Alexandrino, também querido aqui, mandando um ótimo domingo. A Aécio César também tem uma pergunta. O Jim Afi aqui, mandando bom dia, família vivencianas. Tema interessante, como sempre. A Claudinha Ribeiro também participando aqui com a gente. No WhatsApp, a gente tem o Marcos Sogaio Gama, mandando bom dia, todos os amigos vencianos. A Sheila, o Rafael, lá do Rádio Semente de Amor, né, mandando um bom dia aqui. A Elza Yoshi, né, bom dia a todos os vivencianos. Ótimo programa, bom dia, domingo a todos. O Thiago Borges, como a gente já tinha comentado. E o Marcos deixou uma pergunta, depois a gente volta na pergunta dele, e o Ari também deixou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Vamos fazer um intervalo? Vamos sim. A gente vai com qual música? A música é Flores do Amanhã, com nosso irmão Eli Marcílio, lá de Jacareí. Ele fez essa música para o programa, esse projeto Curat, né? Legal. E aí a gente volta com as perguntas depois do e nós gravamos no Castelã. Aqui quem está cantando é o grupo Castelã, mas é a música do Eli. Legal. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.

e funcionam mesmo, né, seja qualquer ele, o NA, AA, Naranon, Alanon, Amor Exigente. Nós do Curat também, nós abraçamos a proposta dos 12 passos. Porque se você for ver ali, quem conhece os 12 passos, do primeiro passo ao 12º está falando de transformação moral, de reforma íntima, que é a proposta da doutrina espírita. Claro que nós não trabalhamos os passos como nas irmandades, né, mas nós falamos, inclusive eles são nossos parceiros, né, eles vão para partilhar os passos, falar da sua vivência, da sua experiência com o passo para nós do Curat, né. E existe sim o Alanon e o Naranon dentro das irmandades. A ANA são os grupos de família. E no Curat nós temos o SOS Família também. Porque, assim, é um transtorno que afeta a família também. Não é só o dependente, né, o usuário da substância. Toda a família, as relações ficam disfuncionais. Né? Então, a gente até tem um termo que a gente fala de codependência, hoje trazendo mais para a atualidade, a dependência emocional, que é aquele familiar que vive, deixa de viver a própria vida para viver a vida do dependente. Né? Então, assim, essa pessoa precisa de ajuda. Então, ela vai, inclusive, para esses grupos que acolhem familiares para cuidar de si, não é nem para cuidar do dependente, né? Para fazer a sua própria transformação como ser único que é. Né? Que se a gente conseguir fazer isso, né, né, cuidar da gente nessa encarnação, a gente já está bem, né, já está colaborando com a obra de Deus. Né? Então, é por aí. Será que eu respondi? Era isso que eu queria saber? O pessoal diz que os 12 passos, o primeiro é difícil, mas o quarto é o mais complicado ainda. Né? Rui, na nossa experiência, a gente vê que o primeiro... Parar de usar ou admitir é difícil, mas a pessoa parar de usar não é tão difícil. O difícil é manter, é todo dia, é fazer o compromisso. Então, assim, ele torna ele é complexo, não diria difícil, que ele tem que ser feito todo dia. Né? O primeiro passo, para quem não conhece, é assim: ó, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, o nosso uso, né? E que as nossas vidas tinham tornado incontroláveis. Então, assim, é o único lugar que, para você vencer, você tem que jogar a toalha. Né? Eu jogo a toalha, eu me rendo. É a rendição que a gente fala. Aí eu aficho. Eu aceito, exatamente. Eu aceito que eu não posso competir com essa substância. Ela vai me dominar. E eu tenho uma pergunta, assim. Eu estava assistindo no avião, a viagem a trabalho, né? E assisti aquele filme da Amy Winehouse. Né? Que veio a falecer por uso de substância. Uso de substância, ela era dependente. Né? Eu não sei se ela veio, não ficou claro também no filme, eu também não lembro exatamente da biografia dela, mas eu não sei se foi por causa de álcool, cirrose, ou foi por causa de drogas também. Ela usava os dois. Outras, né, substâncias também. Mas ela era uma compositora incrível, né? As letras, as músicas dela ali, agora com a tradução fica mais fácil de entender, né? E a gente vê na doutrina espírita muitas pessoas que compõem, né, é mediunidade, né? Então, e aí eu te pergunto, será que isso afeta, por exemplo, é um tipo de mediunidade, o aditismo também, o adicto, por exemplo, é uma dúvida que eu tenho. Se todo adicto é médio, a gente sabe que todos nós somos mais ou menos médios, mas seria uma mediunidade descontrolada também? Por exemplo, o adito também ou não? Você acha que não tem nada a ver com isso? Olha, não sei se eu fiz a pergunta direito, assim. Eu vou ver se eu alcancei a sua pergunta, deixa eu ver. Porque, em resumo, eu entendi. Para mim, ela é uma médium, né? Porque compõe todo artista, e tudo todo mais. Artista todo artista é médio. Todo artista é médio. E aí, né, trazendo para o aditismo, né? Não sei se é essa palavra certa. Aditismo. Para dependência química. Dependência química. Todo adicto é médium também? Um médium seria uma mediunidade descontrolada, por exemplo? Olha, eu não tenho nem know-how para afirmar isso, Rodrigo. Né? Se todo usuário de substância psicoativa é um médium ostensivo. Né? Eu acredito que não. Eu não tenho dados para falar, olha, é ou não é. como o Jorge mesmo já disse, assim, todos nós, e você mesmo, todos nós somos médiums. Sim. A mediunidade é algo orgânico. Né? Agora, umas pessoas têm mais, né, ostensiva, outras não. Né? Mas, assim, talvez a gente pode levar para um outro lado. Talvez esse romantismo talvez gere um sofrimento e a pessoa, às vezes, fica sem um respaldo psicológico e canaliza isso, né? E vem aí um vazio existencial, de repente, e canaliza isso para o uso de substâncias, que é um fator de risco, né? Eu vou pelo contrário. Não que a mediunidade leva, mas, assim, o que que... Né, claro que os artistas têm a mediunidade, né, a inspiração, tudo isso, né, os grandes compositores. Almir Sater mesmo, eu tenho uma entrevista que ele fala, que o Tocando em Frente, ele mesmo fala, uma entrevista com a Inezita Barroso, é mediúnica, essa música é mediúnica. Né? Uhum. Então, assim, de tão bela que é. E a gente tem notícia de outras músicas também, né, que inclusive do Roberto Carlos, que foi escrito por médium. Né? Então, assim, está bem estreito, está bem ligado, mas não sei, assim, de falar, olha, todo dependente químico é um médium em potencial. Eu é que, não afirmaria isso. Existe muita, não sei se é folclore, não, né, que muita gente fala assim, você, a pessoa que fuma maconha, por exemplo, ela começa a ver coisa, né, ela começa assim, ver coisas diferentes, sentir coisas diferentes, falar coisas diferentes, parece que se abre algumas coisas. E até drogas que não são ilícitas, entre aspas, que usa até em rituais religiosos, né? Sim, a ayahuasca é uma delas, né? Que é uma planta alucinógena, né? Composta aí, o chá da ayahuasca é composto por dois cipós e duas plantas, né? Isso é muito comum nas tribos indígenas, né? Uhum. O pajé, para abrir a consciência e tudo, mas isso tem aí um divisor de água. Uhum. Muito estreito, né, gente? Então, assim, o Helder que... Como já foi usado, Freud mesmo fez uso da cocaína para, uhum, né, para trazer à tona, mas assim, mas depois ele mesmo foi um que se tornou dependente, uhum, e aí ele mesmo teve que baixar, teve que fazer o primeiro passo. Uhum. Né? Então, assim, é muito... É que a gente, parece que tem tanta coisa que é droga, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque... se você bobear, qualquer coisa aí pode ser, se ela estimular de alguma maneira. Pode, né? Sim. Tem plantas, tem uma plantinha que tem aí no nosso, na beira do Paraíba, tem muito, que chama saia branca, uhum, né, a trombeta. Ela é um anticolinérgico. Né? Os cogumelos, eles são, sim, eles estão entre as substâncias. São os fungos, né, psicoativos. Uhum. Sim, sim. Né, precisa ter muito cuidado. E tá ali uma das substâncias, que é a psilocibina, que é uma das substâncias mais alucinógenas no cogumelo. E fora, então, olha só, a gente esquece dos remédios, né? Os medicamentos, remédios. Eu estava ontem mesmo, né, eu mostrei um slide para os jovens, que assim, as mais consumidas no Brasil é o álcool, a nicotina, né, o tabaco, e depois vem os medicamentos, uhum, em terceiro lugar. Uhum. Não é a maconha ou a cocaína, tá mais para baixo um tiquinho aí. Isso é tecnologia, né? Isso é tecnologia. Olha que interessante, né? Eu fiz a cirurgia da catarata, aí tem um colírio que é antibiótico, né? Agora há pouco eu coloquei aqui, 9 horas, o despertador tocou, eu coloquei. E aí foi no primeiro olho. O que ela faz? Você, nos primeiros dias, você 3 vezes por dia, 4 vezes depois por dia. Depois vai diminuindo, passando. Diminuindo. Tudo bem. Aí foi legal. Aí chegou um dia que foi o último dia. Acabou. Daqui uns 3 dias, o olho estava ardendo pra caramba, doendo pra caramba. Falei, quer saber de uma coisa? Vou botar aquele remédio lá. Já não era pra colocar mais. Fui lá, coloquei e sarou na hora. Aí eu fui na consulta. O seu olho estava dependente dele. Ela falou isso. A oftalmologista falou, seu olho estava dependente do... Tá dependente do... Ela falou, não se preocupa não, que o olho fica meio dependente mesmo do colírio, que é porque antibiótico. Ele é um anticolinérgico. Mas passou uns dias, aí melhorou, né? Mas que foi... Olha que coisa, né? O olho tava doendo, uhum, foi colocar o negócio, que não era para mim colocar mais, e ficou confortável. Ficou legal demais. Olha o que que acontece. O que você fez? Você estava com síndrome de abstinência, você foi lá e usou. É o que a pessoa dependente de álcool é muito comum, quando ele acorda tremendo, o que ele faz? Toma um. Ele não toma café, ele toma uma. Pra e vira folclore isso aí, vira a coisa mais legal do mundo. Não, toma uma que você se acerta, né? É, toma uma que você fica bem. Mas trazendo do colírio, né? Deixa outro departamento. Mas essa questão do álcool que eu falei, assim, por que isso, né? Estabiliza o sistema nervoso central, porque ele adaptou o nosso sistema nervoso central, tem uma coisa que chama neuroadaptação. Então, ele adapta, ele funciona, ele aprendeu a funcionar, né, com a substância ali. Né, ele liberava o neurotransmissor, mas ele continua liberando o neurotransmissor. Aí não vem a minha comidinha, a minha alimentação, eu vou tremer, né, cada substância tem os seus sintomas específicos. Né? Uhum. No caso do cigarro, do tabaco, é muita irritabilidade. Né? Então, assim, a pessoa vai lá e usa, aí pronto, alimentou. Volta ao normal. Né? Tanto é que no CURT, muitas vezes, a pergunta que eu faço quando chega tabagista, né? Por que você fuma? Eu acho que a pessoa precisa refletir, né? Olha, você está me falando que você tem isso, desde o cheiro ruim, mas por que você fuma? Ai, porque me relaxa. Aí eu falo, peraí, a nicotina, ela não é ela é um estimulante do sistema nervoso central, não é um depressor. Então, ela estimula, como que ela te relaxa? Aí eu explico isso, exatamente isso. Relaxa, essa sensação de relaxamento é justamente por isso. Então, aí a pessoa já é dependente, né? A gente já fecha, já é um dos critérios para a gente fechar a dependência ali da nicotina. Então, ela relaxa porque, assim, vai chegando a hora, a nicotina vai faltando no organismo, ela vai entrando em abstinência. Né? E a síndrome, são esses sintomas, ela vai ficando irritada. Então, quando ela fuma, o sistema nervoso recebe ali, né, a nicotina, os receptores ficam felizinhos e ela estabiliza. Então, essa sensação de relaxamento é por isso. Né? No seu caso, o colírio foi a dor. Né? Interessante. Vamos passar para a pergunta? A Irene Maria do Nascimento tem uma pergunta para você. Então, nós, nos grupos de familiares e dependentes químicos, o programa 12 Passos, eu sempre ouvi que isso não tem cura. Então, tem cura? Não. Na definição de dependência química, é uma doença, é um transtorno crônico. Crônico quer dizer não tem cura. Né? Diabetes não tem cura, é crônico. Hipertensão não tem cura, é crônico. Então, assim, é uma doença. Né? Tá lá no Código Internacional das Doenças. Né? Nos transtornos psiquiáticos, na série de transtornos psiquiátricos. É um transtorno. É, igual mental. A gente aqui, por exemplo. Né? O Rui fumava. Você fumava, Carlinho? Carlinho fumava. Eu fumava. Faz 27 anos que eu parei de fumar e parei de beber. Sou dependente até hoje. Eu também. Sim. Eu não estou curado. Eu estou parado, né? Você está em abstinência. Exatamente. Se eu pegar um cigarro e começar a fumar achando que eu sou bom, daqui a pouco eu estou com um maço de cigarro no bolso. E outra coisa, né? A pessoa, quando param de vamos de novo pegar o álcool, quando param de usar o álcool, por exemplo, é porque ele já é dependente, ele está tendo problemas sérios. A maioria é assim. Vem buscar ajuda quando, como dizem, já está mesmo assim muito ruim, né? Se essa pessoa, eu costumo pegar uma pessoa que frequentou o CURAT muitos anos, mas já era um AA quando chegou, né? Ela já estava em processo de abstinência e recuperação ali, de transformação, já tinha um bom tempo. Ficou no CURAT com a gente, acho que uns 10 anos, já tem um pouco mais de 10 anos que ela não está mais com a gente. Tinha 22 anos. Um dia, essa pessoa, voltando para sua casa, do trabalho, pensou assim, tinha 22 anos, era uma pessoa que servia a Irmandade, AA, já estava ali, ó, né? 22 sabidinha, anos. Né? Mais de 22 anos. Mas, numa baixada de guarda, ele pensou assim, nossa, mas que calor, vou passar ali na padaria e vou tomar meia cerveja. A padaria era um quarteirão da casa dele. Ele não chegou de carro em casa, ele chegou de 4. Ele chegou tateando. Né? Depois, no outro dia, fui lá pegar o carro na padaria, o pessoal já conhecia, o conhecia, ele morava ali muito tempo. E assim, essa pessoa teve uma recaída, não ficou só aí. Porque no outro dia ele bebeu, continuou. E aí, em poucos dias, essa pessoa estava usando no mesmo nível de quando há 22 parou. Anos ela parou. Uhum. Por que isso? Porque a síndrome reinstala exatamente onde a pessoa parou. Não interessa se é 10 dias, 10 anos, você 50 continua, anos. Você não volta, você continua. Exatamente. Né? Não tem mais aquele início ali daquele processo. Volta onde estava. Não, exatamente. Isso, né? Que é o pior. Naquela, né? Naquela gravidade que estava. É, porque tem um pessoal que diz que essa dependência aqui é como se fosse uma vela acesa. Exatamente. O pessoal da Irmandade faz essa analogia. Assim. É, a hora que você para, apaga e volta. Exatamente. Ela continua naquele ponto, onde estava. Se, né, você acender de novo a vela, ela vai continuar queimando ali para baixo. É. Ela não tem mais vela para cima. É. E é exatamente isso que eu estou falando. É, porque fica muito claro isso aqui, né? Por exemplo, o que nós estamos falando aqui é assim: quem começou a fumar e quem começou a beber? Por exemplo, quando eu comecei a fumar, o primeiro trago que eu dei, eu fiquei engasgado. Eu achava que era mentira, que você não dava trago, que era mentira. O primeiro que eu fumei, é assim que foi, a pessoa falou: não, você tem que puxar a fumaça para dentro, é gostoso. Você puxou, se engasga, é ruim para caramba, você fala, não quero mais. Tragar, né? É, tragar. Aí daqui a pouco você traga, daqui a pouco você acha, não é tão ruim assim. Aí você vai indo, aí fuma um cigarro de um, de outro, alguma coisa, daqui a pouco Sim, você compra é sutil, um cigarro. É sutil. Você compra um cigarro. Aí isso é o começo. Sim. Agora, quem parou, quem ficou viciado e parou, ele não vai ter esse começo mais. Ele já vai, se ele fumava 2 maços por dia, quando ele voltar, ele volta nos 2 maços. Direto. Então, né? Então é isso aí, essa volta. Né? Então, aquilo que a gente estava falando do Marcelo Rios, lá, o espírito lá do autor que Jairo Velar. É o livro A Faxina. Escreve aí, Rui. Indica o Rodrigo. Indica o livro A Faxina. Bom. É um dos livros mais fora de série que tem para falar de drogas no lado espiritual e no lado. O estrago que faz mesmo na pessoa. Porque eu gosto muito de falar assim. Muita gente fala: não, eu tô bebendo, eu tô fumando, daqui a pouco eu morro, fica tudo legal. Se fosse assim, seria fácil, não, caramba, não é. Né? E o livro também, o nosso livro lá, Campo de Luz, Excursão à Terra. Também que a gente fala de drogas no plano espiritual é aqui. Então, esses dois livros, indica aí para vocês. Jairo Velar, né? Jairo a faxina. Velar. Muito Jairo Velar, bom isso. Jairo Velar desencarnou antes da pandemia. E assim, eu até entendo, né? Porque, no caso, o livro é A Faxina. Muita gente que trabalha com dependência química não espiritual, são psicólogos, não pode ficar falando muito de espiritualidade e tudo mais, né? Até com respeito à profissão, né? Mas eu acho muito legal esse livro, porque ele fala, por exemplo, que um vício leva em torno aí, claro, não dá pra você generalizar, mas até 600 anos para você perder um vício. É. Algumas encarnações, né? Ou seja, 600 anos você não faz em uma encarnação, né? E pode nascer numa próxima, reencarnar numa próxima encarnação já viciado. Claro, as tendências. Com a lesão no perispírito, né? Perispiritual. Já trazendo isso. Na matriz perispiritual. Já trazendo isso espiritualmente, talvez não biológico, mas talvez. Não, e fisicamente também. Fisicamente. Você pode nascer com defeito físico, não foi porque você arrancou o braço de ninguém, nem a perna de ninguém, foi porque você fumava demais. É o perispírito. E chegou lá, não deu. Exato. Porque, olha a regra. A regra é assim: quando nós estamos fumando muito, você está criando buracos no seu perispírito, né? Entre o duplo etéreo, ele já fura o duplo etéreo. Aí passa para o perispírito. Seu perispírito fica lesionado. Você volta para o plano espiritual com o perispírito lesionado. O que acontece? Consertar corpo aqui, a gente sabe que é difícil. Consertar perispírito é mais difícil ainda. Então, às vezes, o tempo que ele fica na erraticidade não dá tempo de consertar direito. Não. Aí ele nasce com esse defeito. E nem poderia, né? Seria injusto, né? Eu preciso de aprender. Tem um aprendizado, tem um processo. Eu quero só retomar, Carlinhos, eu não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta sobre a cura, sobre se tem cura, a dependência química. A Irene Maria do Nascimento. A Irene, então, assim, para ficar claro, gente, é uma doença progressiva que não tem cura, é crônica. Se não for tratada, leva à morte rapidinho. Então, assim, mas tem tratamento, pode ser detida, pode ser controlada, para ficar claro isso. Porque senão, não tem cura, então eu vou... Não vou nem buscar tratamento. Tem tratamento, são eficazes os tratamentos, né? E tem uma rede de apoio muito grande, né? Legal. Aqui no Projeto Cura você tem as regras para interromper o uso da substância. E aqui o primeiro é o momento de parar, é agora. Quer dizer, não adianta ficar protelando. É. Amanhã. A gente coloca isso, mas depende muito de cada pessoa, né? Porque tem um estado motivacional. Mas a orientação é essa, a sugestão é essa. Sentiu que está sendo prejudicado? Vamos parar, então? Vamos ter sabedoria aqui e vamos parar? Né? E parar a outra regra é parar o consumo de uma vez, porque não adianta. Então, não é aquele negócio, não, hoje eu vou fumar um cigarro, amanhã meio cigarro. No cigarro, Rui, eu tenho o programa do Einstein, né, que até eu uso no Curate. Até existe essa modalidade da pessoa ir diminuindo, mas em paralelo a isso, tem outra coisa que chama reposição da nicotina, que são os PETs, mas aí já precisa de médico, já é algo mais. Né, quando a pessoa escolhe parando. Né? A gente lança mão disso também, né? Porque aí o médico que vai poder fazer essa orientação, né? Para quantos PETs usa, quantos cigarros você diminui, para não ter ali também uma carga muito grande da nicotina. Isso é muito bem orientado. E a nossa rede, Rodrigo, rede pública, ela é muito bem preparada para a questão do tabagismo. Por isso também, Jorge, que foi eficiente, porque os médicos, assim, a comunidade médica abraçou isso. Uhum. Né? Agora, enquanto não abraçar também, né, a questão da bebida, né, é assim. E é assim também, existe um medicamento que é um remédio para dormir, que está lá nas drogas E, que a comunidade psiquiátrica, né, a BEAD, inclusive, a Associação Brasileira de Pesquisa de Estudos sobre Álcool e Drogas, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, pressionando a Anvisa, conseguiram fazer com que esse medicamento, que causa transtornos seríssimos, né, é um remédio que estava sendo muito usado, assim, comprando até sem receita, porque ele é uma receita comum, passasse a ser faixa tarja preta. Né? Então, conseguiu isso. Então, assim, a pressão médica é muito importante também. Uhum. Né, nós profissionais, assim, e como isso, né, da questão dos jogos e do vape, os médicos, os profissionais estão muito preocupados com isso, porque a gente está vendo, está chegando para a gente, as pessoas com essas dependências também. Deixa eu falar aqui da Valéria, ela está aqui no WhatsApp, ela passou particular para mim. Ah, legal. Bom dia, Jorge, e a todos os vivenciantes. Meu irmão de 52 anos bebia bastante socialmente. Daqueles que acham que alcoólatra é só quem frequenta botiquins. Ele estava fora do Brasil, chegou feliz na semana passada, tomando medicação para pressão arterial. Há pouco tempo, bebeu socialmente nas casas que chegava, em comemoração, né, em comemoração à chegada dele, né? Teve um infarto fulminante. Detalhe, era o filho mais saudável. Na minha opinião, suicídio indireto, certo? André Luiz fala, chegou lá, foi recebido no plano espiritual como um suicida, né? Ele não entendia, ele foi entender depois, porque bebia, né? Tinha uma vida desregrada, se alimentava mal, então assim, né? Eu digo assim, gente, eu costumo dizer que entrar em recuperação, nesse processo de recuperação, né, da dependência química, é fazer promoção de saúde de forma integral. Né? Precisa fazer um check-up, se tem algum transtorno, procurar um médico, né? E baixar a guarda, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, atividade física é fundamental, é um antidepressivo natural, que libera serotonina, libera esses neurotransmissores que também dá prazer, dá bem-estar. Então, assim, é mudança de estilo de vida, passa por mudança de estilo de vida. Né? Isso também, é muito importante isso. É transformação moral, reforma mesmo. E, galera, a gente tem uma pergunta aqui também do Marcos Gael Gama, que ele pergunta se você tem informações gerais, tipo na população, quantos por cento de homens e mulheres que fumam, e de álcool, quantos por cento utiliza, se tem alguma informação assim. Não, eu não tenho atualizado esses dados estatísticos. Eu sei que no Brasil, né, a grosso modo, assim, exatamente estatística eu não tenho. Posso até pesquisar e mandar para vocês depois, para vocês responderem essa. Como que chama? É Marcos Gael Gama, ouvinte nosso. O Marcos, né? Eu posso pesquisar e mandar direitinho atualizado. Mas ainda continua sendo o álcool mais usado, depois o tabaco. Sim. Mesmo tendo sido feito esse grande trabalho no Brasil, e, em terceiro lugar, os medicamentos. É difícil, né? São, até ter gente, uma, vocês notaram que são, né, os três lícitos? Uhum. São, é, os três lícitos. Ou seja, que são os. E aí são tem a campanha da liberação da cannabis, né, da maconha. Então, é, assim, porque nós profissionais não vemos com bons olhos. Então, jeito, aí volta, eu volto com aquele tema da liberdade. Né? A liberdade tem que ser até onde você não prejudica o próximo. Né? E assim, exato, mesmo quando a gente não tem capacidade de ter. Por isso que, por exemplo, o Chico era contra a liberação de armas, por exemplo. Ou seja, a gente já tem tanto problema psiquiátrico, tanto problema psicológico, tanto problemas a gente enfrenta, mas a gente tem acesso à arma perto de, sim, nós. Né? Então, eu acho que não é uma questão política, nem uma questão ideológica, não, ou partidária. Não é isso. É uma questão de a nossa liberdade tem que ir até onde não prejudica a liberdade do próximo, né? Então, o caso do cigarro é esse. Você tá aqui num ambiente, imagina a gente aqui, eu não fumo, ninguém mais fuma, e eles que já fumaram um dia, né? Uhum. Pode sentir, e sem falar, prejudicar a saúde, né, de quem tá em volta, sentindo a fumaça. Mas, e tudo mais. Mudou muito isso. Você falou agora, né? Eu lembrei de quando eu fazia a minha especialização, a minha pós-graduação em dependência química na Unifesp. Eu era a chata da turma, porque as meninas, a maioria das meninas fumavam. Isso tem mais de 20 anos. Hoje, provavelmente, mudou isso lá, né? Eu lembro um dia que eu estava numa rodinha, no intervalo, aí uma acendeu um cigarro. Eu saí. Aí ela falou assim, nossa, como ela é chata. Eu voltei e falei, não sou chata, eu sou alérgica mesmo. Você está vendo, meu nariz já está coçando, eu já estou espirrando. Eu tenho rinite. Então, assim, né? Então, acho que cada um escolhe aquilo que é bom para você. Se você está bem, né? E outra coisa, né? Você falou das armas. Existe o porte de arma. Quem quer usar, vai lá, faz o porte. Não está acessando a liberdade dele. Só que tem regras. Só tem regras. Uhum. Só que, assim, o álcool é lícito, mas não é liberado, não. Mas é como se fosse. Porque qualquer boteco, qualquer supermercado, um menor vai e pega uma garrafa de bebida alcoólica e sai. E não poderia, crime. Percebem? Não é liberado. O cigarro também. Mesma coisa. O medicamento também. Se ele é um tarja preta, ele precisa da assinatura de um adulto, com documento e tudo. Aí, esses dias, médico, né? Uma paciente minha, do Rio de Janeiro, tomando, há 5 anos, tomando um benzodiazepínico, que é um faixa preta. Eu falei, mas quem é o psiquiatra que está te receitando? Não, não preciso mais, eu vou na farmácia ali da esquina aqui do meu bairro e compro. Eu falei, meu Deus, é muito mais sério do que a gente pensa. É muita irresponsabilidade, percebe? Então, assim... Glória, o que o pessoal também não leva em consideração, quantas pessoas são hospitalizadas e morrem por causa do cigarro, por causa do álcool, e isso é uma despesa para a população. Perfeito, mas ainda é menor. Ainda é menor do que os impostos que a Ambev paga, que a indústria paga, Rui. Ainda é menor, já foi feito isso. Nos congressos a gente fala muito sobre isso. É. Né, ainda compensa economicamente falando, porque o rombo na saúde pública é muito grande. É muito grande, gente, porque assim, não é só a pessoa, ai, bebeu, teve um coma, bateu o carro, morreu. Morreu porque bebeu, morreu porque teve uma overdose de cocaína com álcool, etc. Não. Essa pessoa, ela pode desenvolver hipertensão, ela pode desenvolver transtornos mentais, ela pode desenvolver uma cirrose, ela pode uma pancreatite, um câncer, a maioria dos cânceres estão ligados a substâncias, a álcool e tabaco, a gente sabe, né? Então, assim, são outras doenças, outras comorbidades que vêm daí. Isso parece que não é botado na pontinha ali, né? Então, assim... Não, como o pessoal proíbe... Ah, não pode comer açúcar... Mas todo mundo, não tem nada que proíbe, não tem nada que... E as pessoas estão ficando obesas exatamente. Demais. Exatamente. Então, assim, obesidade hoje é uma doença crônica. É uma doença crônica, né, também, né? Tem mais um... Aí vai outro departamento, né, que é os comedores compulsivos, que também está tendo as compulsões, né? E tem mais uma pergunta aqui do Ari, nosso amigo Ari, né? Manda bom dia, irmãos vivencianos, e bom dia, querida Clélia. Né? Bom dia. Pergunta: falam alguns especialistas que o combate às drogas é uma guerra perdida, onde se morre mais que o próprio consumo e não soluciona esse problema. Onde se morre mais que o próprio consumo e não se soluciona esse problema. De outro lado, há aqueles que afirmam que a legalização de determinadas drogas seria uma solução. O que se pode dizer de fato sobre essa questão entre especialistas contra e pró-legalização, sabendo, é claro, o flagelo que é o uso do álcool e outras drogas ilícitas. Um forte e caloroso abraço a todos. Sim. Ele tá, eu acho que ele quer dizer sobre o processo da venda, né? Desde a, do traficante, desde a plantação, do tráfico e tudo mais. Ou seja, em toda essa cadeia morre mais de quem do que a pessoa que está consumindo em si. Entendi. Ele quis dizer assim: tem pessoas que minimizam isso e tem pessoas que consideram isso. O que você considera? Nós, profissionais, não somos mesmo a favor, não. Né? A gente é a favor de fazer trabalho de base, de fazer psicoeducação, de trabalhar em escola. Né? Isso que a gente falou, que a doutrina tem a sua responsabilidade aí também, né? Orientando pais para evangelização, tudo isso para esclarecimento. Agora, assim, não é à toa que as três substâncias mais usadas são as lícitas, né? Então, eu acho que aí já vai a resposta. Uhum. Como que é o nome dele? Ari? Ari. Pro Ari. Ari, né, Ari? Então, assim, mais uma vai subir, porque a maconha está em quinto lugar, não é nem o quarto. Né? Primeiro o álcool, segundo o tabaco, terceiro o medicamento. Eu acho que é o quarto, não lembro agora no gráfico aqui da minha cabeça, mas parece que a maconha está lá em quinto lugar. Depois, sim, que vem crack. Eu vejo, eu trago agora para a doutrina espírita, porque a gente é um programa espírita, a gente pode falar de doutrina espírita à vontade, né? Isso aqui é a parte boa. Podemos, né? Podemos. não estamos só num projeto, né, e tudo mais. Sim. Então, trazendo para a doutrina, eu vejo que existe uma economia. O que é uma economia, né? Todo um ciclo econômico por trás da venda da droga, né? Então, você tem a economia da caridade, que a gente aprende com a doutrina espírita, que aquela pessoa, desde a primeira pessoa que doou e fez o bem, pensando, mesmo que ele não seja a pessoa que vai entregar a cesta básica, uma pessoa que deu um dinheiro aqui, a pessoa que faz o projeto, a pessoa que recebe o dinheiro, a pessoa que compra o presente, que junta as crianças, que doa lá no Natal, né? Todo mundo está sendo beneficiado na cadeia da economia da caridade, com bônus horas e tudo mais. Lá, lá, lá. Gente mais, outros menos. Aí você fala assim: a droga, que economia é essa, espiritualmente falando? Vamos liberar o consumo, mas a gente está... Olha toda essa economia para trás. Desde a pessoa que planta, pessoa que vende, pessoa que trafica, pessoa que mata pelo tráfico, pessoa que causa mal. Ou seja, está todo mundo perdendo. Sim. Ou seja, até a pessoa que entrega final no momento, ou a pessoa que toma decisão política e toma decisão em liberar, vai perder também. Ou seja, vai acumular débitos. Está todo mundo acumulando débitos espirituais desde o começo até o fim. Porque está adoecendo as pessoas, né? Inclusive você, ou nós, que defendemos, ou qualquer pessoa que defende isso. Porque se for liberado, porque está lá divulgando, defendendo, desde o traficante até a pessoa que defendeu isso e a pessoa que está consumindo, receber o débito espiritual. E sim, a gente tem que lembrar também que toda coisa legalizada é débito coletivo, se for ruim. Não é só de um, não. Né? Se a gente deixa o governo nos representar e ele vota em alguma coisa desse jeito, nós vamos acertar tudo depois. É a sociedade que acerta. É. O Carlinho quer falar. Ele tá com a mãozinha. Eu quero complementar a pergunta que o Rodrigo está fazendo, do Daniel de Mello. Ele pergunta: influência espiritual na concepção e na disseminação das drogas? Em tudo tem, né, gente? Com certeza. Tudo tem. Tudo aqui tem. É liberado. Aí depende falar. De quem. Mas tem os dois lados. A gente não pode esquecer isso. Agora, quem que está na linha de frente vai escutar. Né? A gente torce, né, para que escute, assim, promover saúde. E quem facilita o uso de drogas está contribuindo para o adoecimento da população. Uhum. Né? Então, simples assim. É, Rodrigo, você colocou os dois livros, A Faxina e Coloquei o Campo de Luz. Campo não, de Luz. Só Faxina. Vou colocar os dois vão falar de droga no lado espiritual, que é... Eu já encontrei com muitas pessoas, graças a Deus, e gente ligou para mim que parou de usar droga por causa que leu o livro Campo de Luz, nosso livro, Campo de Luz, né? O Ari Rangel, esse que ligou para você agora... É uma contribuição bacana, tá vendo? Um escritor. É, o Ari Rangel, esse nosso amigo lá de Taubaté, que é médium também, de psicografia e tudo, nós vem sempre aqui tem com um a gente. Um trabalho social espetacular. O Ari é professor, trabalha com jovens em Taubaté, trabalha com jovens deficientes e tudo. O Ari, ele passou o livro para todos os professores lerem da escola dele. Legal. Esse Campo de Luz. Bacana. Por causa da importância que ele viu das pessoas conhecerem para poder lidar com isso, para poder falar com os filhos, falar com os alunos, falar com tudo. Então, eu sou muito agradeço bastante, né, ao pai Joaquim, que foi o responsável para passar o livro para o Aurélio, que é o espírito que passa para mim, para ser orientador do Aurélio. Ele fala que o pai Joaquim, ele diz o seguinte, que a gente sempre fica procurando um agente no mal no mundo, para poder justificar as coisas ruins do mundo. Ele fala que o agente do mal no mundo que existe é a droga. Né? Por quê? Porque ele está dentro da casa da gente e a gente nem sabe ainda. Você, uhum. Muitas vezes a gente está falando aqui do outro e a gente não sabe se tem um neto, se tem um filho, se tem um parente, se tem um irmão, se tem alguém. Porque em qualquer casa que a gente pode imaginar, pode não estar agora dentro da sua casa, mas tem um paralelo ali, seu parente, que está usando. Então é um agente do mal mesmo que toma conta de tudo, se a gente deixar. É isso aí. Eu até vou retomar uma... Acho que é a Valéria, que chama a moça do Rio de Janeiro, que o irmão teve um infarto. Uhum. Ela fala que, assim, para comemorar, ele bebeu socialmente. Gente, tudo é motivo, né? Uhum. Então, essa pessoa provavelmente já vinha aí, né, num processo, né, de adoecimento também pelo uso do álcool. Né? Já tinha prejuízos aí, talvez até visíveis, né, ou silenciosos ali, mas que passava que, né, desapercebido. Mas que pena, Valéria. Um abraço para você. Tá? A Valéria fez um depoimento muito legal ontem, mandando mensagem para mim a respeito. Ela falou exatamente isso, que ela apanhou muito desse irmão. E todo mundo tinha medo dele, por isso a permissividade através da bebida, você impõe um respeito que as pessoas não... É, tudo isso, né? Então, assim, questão de violência é muito comum. Inclusive, até, Carlinhos, eu quero pular aqui uma pergunta, que tem a Catarina que entrou aqui, Catarina de Souza. Meu ex-marido bebe álcool desde os 13 anos. Uhum. Hoje, com mais de 40, ainda bebe muito e não aceita ajuda de forma alguma. Sempre fala que sabe beber, mas ele fica agressivo e insuportável. Ela, ainda bem que você colocou aqui, Catarina, meu ex-marido. Ainda bem, né? Ah, tá. Ela pergunta, existe um meio de ajudá-lo sem que ele saiba? Não, sem que a pessoa saiba, não. Tem que querer, complicado. Né? Complicado, a pessoa precisa querer, precisa conscientizar, até porque não vai vingar, né? A pessoa que vem, né, pelo outro, eu tô aqui porque, por causa dos meus filhos, vai recair logo, se não ficar, continuar, ela pode até continuar, que bom que veio por causa dos filhos. Se ela não conscientizar que ela tá ali por causa dela, porque é ela que tem que cuidar dela, né? Existe aqui, olha aqui. Acho que, Rui, você gosta da oração da serenidade? Olha aqui, ó. Concedei no Senhor serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Então, assim, eu não posso modificar o outro. É isso que essa oração fala pra gente, né? Aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso, que é a mim mesmo, as minhas más tendências, né? Aquelas que... E sabedoria para distinguir umas das outras. E sabedoria, né? Para saber o que é meu, o que é do outro, o que eu posso. Sugere. Fala, olha, eu estou vendo que você não está bem, né? Se ela tem um contato com ele. Pode sugerir. Mas levar... Né? A não ser que a pessoa esteja correndo risco, se colocando em risco, né, de morte... ou causando transtorno a outras pessoas, colocando outras pessoas em risco, aí sim, aí tem outros meios legais até, né, de ajudar essa pessoa internando, e aí tem meios legais para isso, é outro departamento. Legal. Né? Mas, assim, se a pessoa está lúcida, tá ali, né, está se prejudicando a si, mas nesse nível, né, de bebedeira e tudo, é sugerir. Legal. O Aécio César tem uma pergunta. A sociedade em si discrimina a dependência química, mas não quer aceitar que, de certa forma, somos todos drogados por certas substâncias químicas tidas como legais? Eu não sei o que quer dizer que somos todos... Drogados. Por certas substâncias, remedicamentos... Acho que ele quis dizer viciado. Acho que ele deve ter errado a palavra. Não é. Acho que medicamentos... Porque, assim, todo medicamento é droga. Né? Agora tem as psicoativas. Né? Uma dipirona é uma droga, né? Mas ela não atua diretamente, ela não altera o sistema nervoso central. Então, assim, as psicoativas que alteram o sistema nervoso central, os medicamentos estão nessa classe. Mas eles são usados dentro de uma terapêutica. Né? Então, aí, eu acho que tem os atenuantes, né? De uma forma sábia, se a pessoa não faz... Porque tem pessoas que fazem abuso também, aí já é responsabilidade dela. Uhum. Né? Então, assim, se é consciente, se está seguindo orientação médica, prescrição, né? Eu não diria que essa pessoa está adquirindo algum débito. Ela pode até tá causando alguma lesão, mas isso tem os atenuantes, a gente sabe disso, né, Jorge Reis? Então, tudo tem o porquê, como é feito isso. Legal. Com certeza. Carlinho? Arlete, a nossa mãe girafa, a Arlete aqui no Dalpino, ela pergunta, que tema importante? A codependência é gerada em qual fase da vida? Após a primeira infância ou depois dela? E conclui, como a visão espírita explica a codependência nas relações afetivas e seus efeitos espirituais? Então, a codependência ela pode surgir em qualquer fase da vida. Se a gente falando da codependência em relação à dependência química ou dependência de substância, uma criança pode ser codependente de um pai, uma mãe, né, um adulto que esteja com ela que é dependente. Né? Então, ela pode, através até do medo mesmo, né, ir desenvolvendo a codependência, né, querer cuidar. A gente vê crianças cuidando de adultos. É muito comum isso. Uhum. Isso é disfunção. Desde que haja uma disfunção nas relações, a gente chama de relação disfuncional, já tem uma codependência ali. Né? E isso também a pessoa vai cuidar disso. Por que a pessoa não está se olhando? Aí passa também, às vezes, por autoestima da pessoa, que fica a autoestima afetada, fica com baixa autoestima. Aí é bom essa pessoa também procurar olhar para isso. Né? O lado espiritual da mesma coisa. Que tendências eu tenho? Por que que eu estou nessa situação? Né? A gente já traz também essa tendência, né? De vidas, de vivências, né? De vidas não, porque vida a gente tem uma só, a gente tem várias vivências. Né? Uhum. De vivências anteriores, a gente já está na sua bagagem, também, né? Já traz na sua bagagem essa coisa, né, de estar ali, de o cuidador, a gente fala do cuidador, né? Essa tendência tem que cuidar, porque senão não sou aceito, né? Então passa por aí. Então essa pessoa precisa de ajuda, sim, né? Agora eu tenho um depoimento a fazer. Eu tenho que agradecer a indústria tabagista, a indústria da bebida, porque eu fui fazer um atendimento numa pneumologista, doutora Gislene, e ela me disse assim, caramba, eu tenho compaixão de você, porque quando você morrer, nos estertores da morte, nem balão de oxigênio vai te ajudar, porque você conseguiu um enfisema pulmonar graças ao cigarro, e foi sua escolha. E fez um tratamento para que o meu pulmão, que era 65% tomado pelo enfisema pulmonar, os 35% restantes ela conseguiu fazer com que 70% funcione bem. Então eu tenho que pôr a culpa nos fabricantes da bebida, do cigarro? Não, eu tenho que pôr a culpa em mim mesmo, pelo aprendizado. Na sua escolha. Que eu tive. Na sua escolha. Na minha escolha. Então, sim, eu não tenho que ficar querendo que o mundo pare porque eu quero descer, como diz o Raul Seixas. Exato. Eu tenho que começar a conviver com o que eu tenho de aprendizado. Perfeito. Né? Agora, precisa ter vontade. Não adianta você querer trabalhar alguém que tem um vício, como o Jorge conta a história daquela mãe que foi pedir oração por filho e que bebia sem parar. Não vai nem chegar nele a oração, ele não está receptivo. É. Aí o Jorge diz que, olha, a espiritualidade, não dizer que não adianta nada. Enquanto nós estamos aqui orando e pedindo socorro espiritual para ele, ele está lá no bar bebendo, não vai resolver sim, nada. Sim, não vai, não, não, tá não vai ser nem afetado, né? Legal. E o João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, pergunta: qual ofende mais, o cigarro comum ou a maconha? Pesquisas mostram que a maconha, hoje em dia, ela já causa mais males do que o próprio cigarro. Né? E, mas é bem relativo no sentido de autoconsumo, né, também, né? Assim, o cara que fuma sem parar também, ele está perdido, né? Mas um cigarro de maconha vale por muitos verdade, cigarros. É verdade. Né? Tem isso. É que a gente está falando no sentido assim... tem gente que fuma maconha a vida toda e nunca teve problema nenhum, porque... Não tinha essa tendência, né? Talvez tem gente que tem essa sorte. Eu te pergunto, será que não teve problema nenhum? A gente vê assim. Porque literatura mostra, Jorge Reis, muito claramente, né? Há evidências científicas que não existe consumo de qualquer substância psicoativa que não tenha, sem né? mínimo de risco. É que hoje a gente vê gente assim, porque a gente faz a comparação no sentido espiritual até. Porque tem gente que se usar uma vez, ele já pega, sim, vai firme. Sim, pode e pensar tem gente psicose que a gente conhece que está velho aí, ele já está bem velho e ele usou maconha, usou a vida toda e não fala que não teve nada. Mas é igual cigarro também, tem gente que morre e continua fumando. A consequência vem depois. Mas está também, Jorge, patrocinando toda essa cadeia que eu comentei. Claro, e a consequência vem depois. Aí você veja o lado espiritual, o que, que é. Né? Se você conseguir... esse livro mesmo que eu indiquei, tanto A Faxina, do Jairo Avelar, como o nosso livro Campo de Luz, vocês vão ver as consequências do lado espiritual. E a maconha, ela afeta a memória. Essa pessoa, às vezes, ela acha que não. Ah, não, porque eu tô velho. Não. A maconha pode ter acelerado esse processo. E afeta os neurônios a impotência também. Sexual. Maconha também. Inclusive, nos Estados Unidos, eles faziam uma campanha nas danceterias, nas discotecas, sei lá como é que chama isso hoje, não estou atualizado, eles colocavam nos espelhos dos banheiros, assim, maconha gera impotência sexual, mas era outro termo mesmo que eles usavam. Agora, por exemplo, o fumante, ele é tão sem vergonha que ele pega no cigarro, ele está fazendo coleção dos maços de cigarro, sabe? Aquele, isso aqui dá ataque cardíaco. Ele falou, não quero esse não, dá aquele outro ali que eu não tenho ainda. Isso aqui causa impotência sexual. Isso aí então, eu já tenho, dá outro. É uma irresponsabilidade, né? Tá a pessoa tá brincando com a própria saúde, né, Jorge? Faz coleção. Né? Se eu não quero, isso aí eu já tenho. Já. Você vê que o vício é uma coisa que ultrapassa qualquer sim, coisa que você pode imaginar. Exato. Eu não quero esse que dá câncer, não. Dá outro, dá outro. Até meio bem-humorada, ela brinca com isso, porque ela não tá pronta, ela não tá motivada para parar. Então, assim, percebem isso da sua pergunta? O que fazer para a pessoa? Né, para ajudar? Então não tem como ajudar essa pessoa. É rir dela. Né, falar, olha. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Né? Não, e a ficha, joga... até o dia que ela, a ficha cai, ela não se joga pérolas para porcos, não adianta. Exato, perfeito. Tem estágio motivacional. Aí, aproveitando, falando da impotência, o Aécio César tem uma segunda pergunta. Por que não existe campanha sobre compulsão a sexo, tipo abusos sexuais, pedofilia, zoofilia, que infelizmente é o vício mais forte que os outros vícios e que não tem tratamentos? Olha, tem, já tem sim, tem os grupos sim, para tudo tem grupo. É porque não é tão divulgado, porque né, gera uma vergonha ali, mas tem os... Tem comedores compulsivos, sexo compulsivo, que mais? Tem tudo anônimo isso. Tem todos os grupos, sim, César. Né? Dessas outras compulsões, são as compulsões, né? Então, assim. E uma forma também de ajudar, sem que a pessoa saiba, que é aquilo que a Catarina tinha perguntado, né? É orar também, né? Pedir aos guias, sim, pedir isso aos. A gente pode fazer. Você vai chegar lá. Conscientiza que necessita. Você vai chegar lá, quem sabe? Eu lembrei do filme agora, né? O pai sempre estava ali falando, né? Tava como um obsessor positivo, né? Não tem só obsessor negativo, né? Também tem os. Você tá falando, filha, procura ajuda. É um anjo da guarda, filha, então, né? Não é um obsessor. É um anjo da guarda, né? Ou seja, é um anjo da guarda. Tá ali, sempre ali do lado dela. Um guia espiritual. Apoiando, né? E falando: olha, procura uma reabilitação, vai numa reabilitação. Aí chegou um momento que ela falou: olha, eu preciso ir me reabilitar. Então, isso é um processo, né? Isso é bacana, assim. Porque, assim, de repente, essa pessoa abre uma brecha para a lucidez e ela é tocada. Sim. Né? Agora, quando pergunta como ajudar, parece que é aquela coisa assim: vou pegar e vou levar. Não resolver, isso não, né? Isso não tem jeito. Não. Mas vai esse sim, Rodrigo, isso é bacana, assim. Né? Se a pessoa tem essa persistência, tem essa motivação para fazer isso, ótimo. Porque não, só vai conseguir quando ela se conscientizar que precisa se reabilitar. E aí vai iniciar um processo que pode levar séculos, né? Para conseguir. Foi, né? Que foi, não que não tem, por isso que ele fala que não tem cura, né? Você não tem um remédio. Que foi o que cura. André Luiz fez lá no plano espiritual, né? Fala, ele era xingado, suicida. Ele falou, mas peraí, socorro. Né? Ninguém ajudou enquanto ele não quis ser ajudado. Ele conseguiu. Não, peraí, tá todo mundo falando, eu quero saber o que é isso. Então me ajuda aqui. Pronto, aí baixei a minha guarda, quero escutar o que você tem para mim. Inclusive, a gente sabe que as ajudas estavam chegando para ele toda hora, ele que não enxergava. Então, perfeito. O exemplo serve para as duas coisas. A ajuda sempre está ali, a pessoa, quando ela não está preparada, ela não enxerga. Ela não vê, né? Não é foco. Mas, em resumo, galera, a gente observa que a doutrina espírita diz que o problema é meu, eu tenho que resolver. A mesma coisa acontece com os adictos, que eles têm que aprender a resolver e têm que procurar ajuda, procurar cuidado, procurar uma série de coisas. Sim, e assim, e na hora que esse dependente, né, falar eu aceito ajuda, o familiar se mobilizar e tá junto. Porque esse apoio de família, gente, é fundamental, isso é muito importante, né? É cada um por si até um, né? Mas aí, a partir do momento que a pessoa entra no processo, a presença do familiar, o apoio, o entendimento, né? É muito importante, né? Porque, assim, não adianta querer confrontar, querer agredir. Não adianta, porque tem pais que quer bater, que é isso, que é aquilo. Gente, não adianta isso, né? A pessoa está doente, você não bate no hipertenso, no diabético, né? Ela tá doente. Então, assim, a primeira é conscientizar disso, né? Meu marido tá doente, meu filho tá doente, minha esposa tá doente, seja lá qual for o familiar. Conscientizar que é uma doença, não é ruindade, não é... Exato, não é... Tornou-se uma doença, desenvolveu uma doença. Por escolhas equivocadas, essa pessoa se tornou doente. Ela adoeceu, ela está adoecida. Ô, Glória, até na nossa doutrina espírita, tem as pessoas que falam sobre dependência química, falam um monte de besteira. Mas fala, que é responsabilidade do pai. Meu pai não cuidou. Né, que mais? É falta de religião, é falta de uma série de coisas. Falta de Deus, né? Falta de Deus. E no fundo não é bem isso, né? Não é. A gente já viu aqui, né, o programa todo, né? Existe a predisposição. Nós somos espíritos imperfeitos, nós somos vulneráveis, é uma doença das emoções, né? A gente faz escolha equivocada. E às vezes, né, dá ruim ali numa escolha, né? Uma pessoa, um jovem, por exemplo, que resolve um dia fumar um baseado. Esse jovem, ele pode pensar ali uma psicose que estava ali quietinha, uma esquizofrenia e pronto. E uma vez vindo à tona, vai ser um paciente psiquiátrico pro resto da encarnação, coisa que ele poderia passar a encarnação toda sem ser. Né? Então, assim, são escolhas equivocadas que nós fazemos. É um gatilho, né, Glória? É, são escolhas. Eu tenho um amigo, não sei se ele está vivo hoje, e ele não bebia, não fumava. Foi casar-se, na despedida de solteiro, fizeram ele beber cerveja, fizeram aquela festa, porque não, tem que beber, porque vamos despedir de solteiro. Ah, tem que beber. Tornou-se um viciado em cerveja, que o casamento dele foi embora por conta da bebida. Então, né? Acabou o casamento dele pelas amizades, porque ele não queria, nunca bebeu na vida. Nessa vida ele não tinha bebido. Na despedida do solteiro foram fazer uma festa, foram beber. E aí induziram ele a beber. E ele provou. São crenças, né? São crenças que, se a pessoa não desmistificar, ela vai querer sempre confirmar essas crenças. E a gente trabalha muito isso, né? Com, Não, mas isso não existe também, que esse caso da pessoa tem aquilo enrustido, quer dizer, na hora que ele faz aquilo... Desperta. É uma tendência que ela está trazendo. Sim. É uma tendência. Por isso que a frase maravilhosa, uma das frases mais inteligentes que existe é: evite o primeiro gole. Evite experimentar. Sim. São inteligentismos, justamente porque a gente não sabe. Nós estamos vindo de onde? O espírito sopra onde quer. Ninguém sabe para onde é que ele vai nem de onde ele veio. Então, a gente sabe o corpo. O espírito a gente não sabe. Quem que é esse espírito? Eu sei que eu fui pior. Então, mas uma vez eu estava ouvindo uma palestra de dependência química, o palestrante, que era um famoso psicólogo em São Paulo, ele estava dizendo: você não se preocupe com aqueles filhos que vai e toma uma cerveja, no outro dia fica ruim, dá uma ressaca, vomita. Esse não vai ficar dependente. Sim, sabe mas por quê? Aquele que bebe, até bebe uma, bebe e outra, estou bem, estou firme. É esse que precisa tomar cuidado. Sim, né? Por que isso? Porque existe um critério dentro dos 7 critérios para a gente diagnosticar a dependência, que chama tolerância. Isso é tolerância. Uhum. A pessoa que bebe, que usa qualquer substância e fica bem, e está boa, pronta para outra, né? Passou a noite inteira bebendo, mas no outro dia está inteirona, já vamos começar de novo. Essa pessoa tem tolerância. Essa pessoa é a candidata a desenvolver dependência. Por quê? Porque daqui uns dias, para ela ter os mesmos efeitos daquela substância no seu cérebro, ela vai precisar de aumentar a quantidade. E aí ela vai aumentando. Na dependência química não é progressiva, não evolui no contínuo de gravidade. Então tá aí, por causa da tolerância. A pessoa que passa mal, vomita, essa pessoa, ela vai segurar. Uhum. No mínimo, ela já não vai beber naquele dia. Aquela que passou bem vai beber e vai. Então, isso é fato, sim. Isso é verdade. Né? E essa tolerância só existe biológico ou também existe espiritual e mental também, não sei? Nas outras esferas. Isso é um critério clínico... Biológico. Porque também você tem a ressaca moral, por exemplo. É a pessoa sim. que não tem ressaca. Moral é bronca que você está levando. Aí já é o lado espiritual, emocional, né? Aí já é a consciência, espírito. Aí quando você não tem esse freio, não tem esse... Sim. E o cara não está nem aí, vou beber de novo, vou usar droga de novo. Eu tive uma paciente, ela é dependente de álcool. Ela parou de beber, não foi nem por conta assim, das consequências físicas em si, né? É porque no outro dia ela tinha crise de ansiedade, porque ela tinha esse drama de consciência. Uhum. Né? Então ela parou por isso. Né? Então, acho que vai dentro, né, ao encontro disso que você perguntou, Rodrigo. Sim. Né? Então, assim, a pessoa ela já tem uma consciência que não está legal. Então, ela desenvolveu assim, uma ansiedade. Ela desenvolveu o transtorno de ansiedade por conta disso. Ô Glória, tem muitos casos de suicídio por causa de droga? Tem sim. Tem muitos casos, sim. Né? Rodrigo, vamos fazer um intervalo? Vamos sim. Porque o intervalo aí a gente já volta com o momento de Gavalha. Tá, mas o intervalo já não é... Não vai terminar, não. Pode ficar tranquilo. Você está preocupada com... Aqui é podcast, vai até 6 horas de programa. Falaram que era até 10 horas o programa. Galera, você já veio umas 500 vezes no programa, acho que você nunca saiu na hora certa daqui também. Eita, Lelê. Vamos lá, então. Eu solto os comerciais direto. Acabou de chegar. Jorge, qual que é o momento de Gavalha de hoje? As drogas em nossa vida. Legal, solta aí. As drogas em nossa vida. Drogas são substâncias entorpecentes, excitantes, alucinógenas, utilizadas com a finalidade de, primariamente e em caráter provisório, propiciar ao usuário um pretenso estado psíquico que lhe pareça agradável. Também são chamadas de drogas, substâncias farmacêuticas, cujo fim é o amenizar de dores, a cura de enfermidades, o bem-estar do convalescente.

fechou o programa, né? Acho que fez um resumo do nosso programa de hoje. De quem é mesmo essa mensagem, esse texto? É do Momento Espírita do Paraná. Do Nossa, grupo que do espetáculo. Do Paraná. Fez um resumo, né, do nosso programa aqui hoje. Uhum. Falamos de tudo que ele abordou aí. Né, um pouco menos, né, dessa questão dos vícios morais, né, que ele também fala, também fecha, né, uhum, a mensagem aqui, né, falando das drogas, dos medicamentos, das psicoativas, e depois fecha, né, com essa questão dos vícios morais, a raiva, né, que a gente às vezes, que é uma emoção básica, né, mas que às vezes a gente torna-se raivoso, né, e a gente precisa ter cuidado com isso, cuidar disso, né, para não nos intoxicar também, né, com as maledicências, as fofocas, né, que são os vícios morais. Então, assim, é promoção de saúde de forma integral mesmo, né, passa por todas essas áreas, né, bio, psico, sócio, espiritual. E que bacana, muito interessante a mensagem. Muito boa. Legal. Vamos encerrar o momento de Gigavale, Rodrigo? Vamos. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós gostaríamos que você falasse aonde é que funciona o projeto CURT, e você tem aqui o SOS Vida, SOS Família, SOS Saúde. É tudo esse trabalho de segunda-feira lá no Divino Sim. Mestre? É assim. O projeto CURT, né, o trabalho, as reuniões ocorrem às segundas-feiras, a partir das 19h30, já estamos lá recebendo as pessoas. Começa com o passe, né, as pessoas chegam, vão tomando o passe, né, a transfusão de energia. Depois a gente tem uma palestra, normalmente doutrinária, né, que a gente fala da doutrina mesmo ali, adequa aquele público. Falamos também um pouco da parte técnica da dependência química, em outras palestras, né, são vários temas, cada dia um. E também a gente leva as pessoas, né, a gente recebe, né, os parceiros, né, de AA, de NA, Amor Exigente, para falar da sua vivência com os passos. Né. E depois a gente divide os grupos. Né? O SOS Vida é justamente o grupo com os dependentes químicos, né, que vai para outra sala. E é um momento que é muito parecido com o momento das Irmandades Anônimas, né, que é o da partilha. Cada um vai falar de si. É a ajuda mútua. Né, a mútua ajuda. Então, um vai identificar com a questão do outro. Nossa, eu também já passei por isso. As pessoas falam, nossa, parece que você está falando de mim. Né? E o único diferencial do nosso trabalho com a das Irmandades é que, nesse momento, nos grupos... As Irmandades que você está falando as Irmandades Anônimas. Isso, Amor Exigente. Né? É que nós colocamos doutrina espírita. Né? Nas Irmandades, eles falam do poder superior. O nosso poder Sim. superior é Deus. Né? A gente fala de Deus, fala de Jesus, fala, né, de doutrina espírita. Porque o nosso diferencial é essa transformação moral também usando a ferramenta doutrinária, né? O que é o que a gente tem. Né? E o grupo de familiares é o SOS Família. Esse grupo eu que coordeno, né? Tem sempre um coordenador, o de dependentes químicos, o SOS Vida. E o SOS Família, né, é o grupo com os familiares que a Elaine, a nossa companheira que está conosco desde o comecinho também, que faz parte da equipe, ela coordena esse grupo hoje. Né? Já teve conosco lá a Gleusa, mas a Gleusa precisou afastar, e hoje está só a Elaine levando adiante as reuniões do familiar. Né? Mas o trabalho ele ocorre todo em conjunto. Né? E esse, tem aqui o SOS Saúde, que era o grupo com os tabagistas. Né? Por conta de hoje não termos alguém para coordenar esse grupo, a gente abraça também essas pessoas do tabaco no SOS Vida, com as outras substâncias. Oi. O José Magalhães está perguntando, como podemos ajudar o projeto Curate? Divulgando. divulgando o nosso trabalho. Eu vou deixar aqui alguns folhetos de divulgação. É esse folheto aqui que está na minha mão aqui, né? Eu vou deixar divulgando o trabalho, falando do trabalho. Olha, existe o trabalho lá no Centro Espírita Divino Mestre. Né? Okay. Pode ir lá conhecer o nosso trabalho também, será muito bem-vindo. Como que é o nome dele? José Magalhães. Será muito bem-vindo. Nos procure às segundas-feiras, a partir das 19 horas. Eu já estou lá às segundas-feiras. Tá? Seja muito bem-vindo. E José Magalhães está morando aí nos Estados Unidos? Tá. Ele tá lá, então. Morando em Atlanta, casou, né? Virou evangélico. Não, tô brincando. Que ele casou com uma. Eu não sei se é evangélico ou católica, a esposa dele. Brincadeira, Magalhães. Mas, galera, então qualquer pessoa pode ir lá. Pode. Religião, tá morando na terra da Coca-Cola. Não precisa. E depois tem aquele cafezinho que vocês fazem. Né? Não é café, é um chá fraterno que a gente fala, chá, né? Fraterno. É um chá. Né? Opa, até o café a gente evita, né? Porque o café ele não é tido como uma droga em si, né? Não está ali, mas, é lista. Mas a cafeína ela é um estimulante do sistema nervoso central também. Então a gente evita. A cafeína, tudo que tem cafeína. Inclusive, a gente orienta assim: o chá mate, não, o chá preto, não, também tem cafeína. Então a gente não precisa disso. Né? É. Os estimulantes, que são outras também substâncias. Agora, me diga uma coisa: se o centro espírita precisar, você tem condições de levar esse projeto? No centro espírita? Em outras casas? É. Nós já fizemos isso já. Hoje está mais difícil porque assim, a nossa equipe reduziu muito depois da pandemia. Né? Não sei, mas a gente já serviu de modelo para outras pessoas. A gente montou uma equipe lá em São Sebastião, né? Uma em Caçapava. O pessoal do Pai Benedito, eles foram, viram o nosso trabalho, né? Que é uma casa de Umbanda. É assim mesmo. Pai Benedito da Guiné. Isso. Eles foram, ficaram lá conosco, né, um tempo, viram como é que é o trabalho, né? Então, assim, a gente pode ser um suporte, sim, com certeza. Né? Legal. A gente pode, inclusive, envolver o pessoal de Jacareí também, que estão lá na ativa, né? Reduziu também a equipe deles lá, mas eles estão lá. A gente é teimoso, a gente não desiste. Rodrigo, vamos para os aniversariantes? Vamos lá. Um oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Lembrando da nossa apoiadora, né? Que oferece esse momento também de a WS Festas e Embalagens. Vamos lá para os aniversários. Então nós temos lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 26 o Daniel de Azevedo, no dia 26 também o Luiz Carlos Raimundo, no dia 28 Gorete Santiago, no dia 29, Flávia Cristina de Andrade e no dia 30, Cláudia Silvana de Azevedo. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Isso, aqui comigo, quem faz aniversário dia 26 é a Priscila Silva, Priscila filha do Nil. Grande abraço para Priscila. E dia 27 é o nosso irmão Ed Moreno. Fará aniversário dia 27. O programa Universo Espírita deseja tudo de bom para vocês, paz e alegria em seus corações. E quem faz aniversário no dia 2 de dezembro é o Renato, filho do Fernando Petit. Isso, aí a gente fala domingo que vem. Né? Vamos lá, Rodrigo. Tem alguém aí? Bom, não, aqui não, né? Só voltando ali que tinha saído o monitor. Não, mas e também não temos os sorteados. Não, a gente não sorteou os sorteados. Peraí, então vamos direto para os. Acho que houve um probleminha no telefone. Segundo o AS aqui, disse que só estava dando ocupado. E aí acho que por isso que não, o pessoal não ligou, né? Depois acho que voltou a funcionar. Mas vamos direto para a hora da dica. Uma dica, pra você dar uma dica pra você. Pode ser um livro. Vamos lá, um livro. Nossa. Isso. Fala aí, Jorge. Então, Léria, essa hora da dica é pra você dar uma dica pra gente o que você quiser. Qualquer dica. Não precisa ser. Pode ser livro, pode ser cinema, pode ser teatro, pode ser outra coisa qualquer que você acha que é interessante as pessoas conhecerem. vocês me pegaram meio de surpresa aqui, uma dica. Para quem quiser, eu vou dar uma dica de um livro que eu tenho percebido que... eu coordeno também um grupo de mulheres alcoolistas e que é algo assim que está muito, muito crescente também, né? E um livro é o Viver Sóbrio, do N.A., que é um livro muito legal para quem quer saber sobre, né, a recuperação sobre dependência química. O que me veio aqui agora é o Viver Sóbrio, que eu percebi, as pessoas até montou-se um grupo. Viver de Sóbrio. Viver Sóbrio. Que a gente põe ali no, na internet, uhum, para as pessoas. É um livro do AA. É um livro do AA? Isso. Como é que é? É Viver Sóbrio. Viver Sóbrio. Sóbrio. Viver Sóbrio. Vou colocar o link aqui. Viver Sóbrio. É viver ou vivendo? Agora me fugiu. Deixa eu ver aqui. Vivendo Sóbrio. Vivendo Sóbrio. Vivendo Sóbrio. Isso. Exatamente. Achei aqui. Achei. Eu vou colocar o link para o pessoal aqui no nosso YouTube. É para quem está pelo YouTube aqui do Vivência. Tá? Pode colocar. Eu tenho. Acho que o Luiz, talvez lá do Aracaju, devia estar me ligando aqui também. Aqui para mim também ele ligou. Só que eu pedi para ele ligar lá no Tião. Porque a gente tava no ar. Pessoal, eu pedi, ele tá ligando aqui. Então, Luiz, se você estiver ouvindo a gente, pedi para você parar de ligar pra gente aqui diretamente. Aí liga no número lá que já tá funcionando, tá? Parece que já voltou a funcionar. Aí como a gente tá aqui no ar, a gente não consegue dar atender. Eu falei para ele diretamente. Né? Falei para ele que não dava para atender porque a gente tava no ar aqui. Aí eu pedi para ele ligar lá, mas aí se tava com problema foi ruim, né, Zé? Talvez era isso. Mas eu já coloquei aqui o link, tá? Da dica que a galera deixou aqui pra gente. Então é Vivendo Sóbrio, já tá aqui no YouTube, tá bom? Aí agora a gente vai também para. Pode a resposta falar. Do Zé Magalhães aí para você aí no YouTube aí, ó. Ah, e continuo morando em Atlanta, nos Estados Unidos. Minha esposa é daqui de Atlanta, é evangélica pentecostal, viu? Falei é o que perguntou como que podia ajudar o cura. Eu achei que ele tava ali no outro bairro, que ele podia ir lá no cura de segunda-feira. Mas ele era daqui também, esteve aqui. Só que não, né, José? Mas é bem-vindo quando estiver por aqui. Ele morou aqui em São José também com a gente. Então é sempre de casa, né? Estive lá com ele também em Atlanta, quando tive a oportunidade de ir a trabalho lá também. E vamos agora para a imagem aí criada pela inteligência artificial. Colocar aí atrás de vocês. Ó, tá aí. A imagem criada artificial. Pela inteligência artificial do programa de hoje, né? Então parece aí que é um hospital aí no plano espiritual, não parece? Uhum. Aí eu vou colocar aqui no nosso Instagram para vocês. Então depois vocês entram aqui no Instagram do Vivência. E aí pode conferir a imagem criada pela inteligência artificial aqui. A gente só colocou aqui cura-te e ele já gerou a imagem, tá bom? A inteligência artificial tá ficando cada dia melhor. Tá ficando cada dia mais inteligente. Artificialmente falando. Sim. Sim. Então vamos lá, Jorge. Vamos para aí pro encerramento? Vamos lá. Então a gente vai agradecendo a todos pela participação. Muito obrigado aqui pelas interações aqui conosco no YouTube, no WhatsApp. Como sempre, tem pessoas que colocam aqui informações e a gente não consegue passar pela quantidade que é, mas a gente faz tudo para tentar falar o nome de todo mundo, pelo menos. Então nós vamos encerrando aqui com a mensagem de hoje do livro Palavras de Luz, de Francisco Canto Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 23 de novembro, 24. Hoje é 24, né? 24 de novembro. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Do livro Consolador, item 318, Religiões. Rui, quem estará conosco? Tem tudo a ver com... Será conosco o Rodolfo Colevati, que é o presidente da USA aqui de São José dos Campos, que vai falar sobre assuntos de unificação da nossa doutrina. E eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer a diretoria da Fraternidade Paulo de Tarso, que ontem realizaram um jantar de confraternização que estava excelente. Meus parabéns aos diretores da Fraternidade Paulo de Tarso. Deixa eu, então, dar uma luzinha para o Hélio, né? O Hélio tinha colocado até aqui um depoimento que não deu mais, mas agradecer o Hélio lá, o pessoal da Casa da Prece em Jacareí. Nós estivemos lá ontem, eu e a Fernanda, fazendo uma palestra lá, falando sobre mediunidade, né? Falando sobre os trabalhos, sobre cartas consoladoras, sobre os livros, né? como que o médium atua nisso. E nós ficamos lá um tempão, né, Rui? Começou às 2 horas, fomos até 6 horas da tarde. O Silvio também esteve junto com a gente. E foi muito bacana, o pessoal lá recepcionou a gente muito bem, conseguimos dar um recadinho lá, legal, e foi bem interativo a conversa, muito bacana. Parabéns para o Hélio, que sempre tem ideias legais assim para a gente dentro da nossa doutrina e para fazer o movimento se movimentar, né? Grande abraço para todos os irmãos da Casa da Prece. Rodrigo? Legal. Agora eu estou... Também vamos comentar aqui a participação da enquete, né, que teve. Então, a enquete diz que você considera importante abordar a dependência química em centro espíritas? Então, a gente teve 94 votos, sendo 99% dizendo que sim, que é importante abordar o tema da dependência química em centros espíritas, né? E só 1% diz que não, né? Deve ser alguém do contra aí colocou. Então, mostra aí a intenção, depois a galera comenta pra gente sobre isso. Então, a gente agradece aqui a todas as pessoas que entraram, comentaram, né? Infelizmente, a gente não pôde ler todas as mensagens, mas a gente agradece a participação dos nossos ouvintes e até o próximo domingo, às 8 horas. Carlinhos? Nós agradecemos a Glória, Rodrigo, a Babi, que veio estar conosco aqui hoje, ao Silvio lá fora, ao Tião Baroto, ao Rui, ao Rodrigo, ao Jorge. Agradecemos à família Vivenciana o prestígio que tem dado para nós. Desejamos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. E que haja paz, luz, amor em seus corações. E cuidem-se para que a família pode ter um dependente e não se apercebe. Prestar mais atenção nos filhos e netos, porque esse é um problema que pega pelas beiradas, né, Glória? Sim. Não é aquilo que vem de frente, não. Vem pelos cantos e quando se percebe, sutilmente, já está com problema sério. Sutilmente. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. E, Jorge, antes da gente passar aqui para a Glória, você chegou a falar do aniversário do Lúcio? Não sei se você prestou atenção. Não, aí. Não está aqui, não. Do Lúcio não. É dia 30 de novembro. O Lúcio Silva, então, que vem. Então, um grande abraço pro Lúcio. Ele falou que vai fechar a rua, né? Convidar todos os amigos. Não tava aqui no meu. Eu vou até colocar aqui. É dia 30 aqui de novembro. E eu lembrando que vai retornar um programa, né? Seja Mais Feliz. Provavelmente terça-feira. Terça ou quarta, provavelmente vai retornar aí. O Lúcio vai estar aí com a gente também, junto com a Beatriz aí. Mas é segredo, pessoal, não conta para ninguém. Glória, nós gostaríamos das suas considerações finais e também no final fazer uma prece, pequena prece de encerramento do nosso programa. Ok. O sentimento é de gratidão, né, pela confiança de vocês, né, pelo convite, vir representando o Curate aqui, o Centro Espírita Divino Mestre, e tirar algumas dúvidas, esclarecer, né, e dizer que é possível, gente, né. Se você tem um familiar ou se você mesma tem algum problema, né, com a substância psicoativa, procure ajuda. Né? E aproveitando para comentar a enquete, né, é isso mesmo, gente. Né? As casas espíritas, todo assunto pode ser abordado. Né? A doutrina tem respaldo para isso. Né? Tem conteúdo para tal. Né? E é muito importante falar sem preconceito, acolhendo, sem julgamentos, né? Porque, como a gente viu, né? é uma doença, é um transtorno, deve ser tratado como tal. Né? Não tem cura, mas tem tratamento, tem suportes, tem uma rede de suporte muito grande, seja na saúde pública, seja, né, a própria casa espírita, mesmo aquelas que não têm um programa, um trabalho, né? Um programa de assistência espiritual, como é o Curate, a Dependentes Químicos e Familiares, tem ali a sua fluidoterapia, tem o atendimento fraterno, tem outros recursos também, né? Então, assim, a própria doutrina, né? Que é isso que fica mesmo, que traz a transformação moral, é a prática no dia a dia da doutrina, é a prática dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, é isso que porque a droga não vai acabar, né? Então, assim, para diminuir, né, o número, né, o índice de dependentes químicos, o ser humano precisa de cuidar de si, né? O autocuidado e a doutrina nos dá ferramentas maravilhosas para isso, né? Então, assim, estou muito grata a vocês, né? Só fiquei um tantinho preocupada quando no início o Jorge falou que semana passada quem esteve aqui foi Marina Ferrer. Eu falei, tô danada, tô frita. Fazer um programa logo depois da Marina Ferrer é uma responsabilidade. Marina, um beijo, saudade, faz tempo que não te vejo. Né? Então, assim, espero que tenha respondido, né? Mas não termina por aqui, outros programas virão e dúvidas é bom que surjam, né? É sinal que as pessoas estão sendo tocadas, né? Estão refletindo, né? E a gente está aqui para isso, precisando a gente estar às ordens, e aquelas pessoas que precisarem de um trabalho, né? Estamos receptivos às segundas-feiras lá no Curate. A partir das 19 horas sempre já estou lá, tá bom? Um abraço a todos, né? E vamos agradecer, né? Agradecendo primeiro a Deus, nosso Pai Criador, por todas as bênçãos, Pai, as infinitas oportunidades, pelas nossas vidas, por tudo. Agradecendo a Ti, Mestre Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, o nosso modelo, o nosso guia. Aos Espíritos amigos que nos orientam, nos acolhem, em qualquer lugar onde estivermos. Que abençoe também aqui a equipe do Vivência Espírita. Que todos nós, ao sairmos daqui, e vocês que estão em casa, estejam mais fortalecidos e certos que sempre que pedimos ajuda, ela vem, ela virá. Né? Às vezes não vem da forma que a gente está esperando, mas vem conforme a nossa necessidade, conforme o Pai, que sabe de que cada um de nós precisa. Né? Que o nosso domingo possa ser de harmonia entre nossos familiares, que busquemos sempre nos ensinamentos de Jesus as nossas ferramentas necessárias para a nossa transformação moral. Que as pessoas que têm a questão com a dependência química, ainda não foram tocadas, possam ser tocadas e busquem a ajuda que necessita. Que Deus, nosso Pai, continue nos amparando, nos abençoando, e Jesus sempre sendo esse amigo a iluminar os nossos passos. Que assim seja, graças a Deus. Tem muita gente por aí, brincando com as drogas, se arriscando pelo mundo, deixando de viver. Dizem que ser igual é fazer o que todo mundo faz. Se viver é assim, prefiro ser diferente. Ser diferente é curtir a vida com muita alegria, mas sendo diferente. Ser diferente é viver para o amor, seja onde for, seguindo sempre em frente. Eu vou andar na longa estrada. Eu sei que vai ser dura a caminhada, mas não me entrego às fraquezas desse mundo. Carrego em mim algo forte lá no fundo. Seja diferente, seja diferente, seja diferente. diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Eu vou andar na longa estrada, eu sei que vai ser dura caminhada. Essa crença, mudando o meu mundo, fazendo a diferença. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.